Começa agora o programa Vivência Espírita. Um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado. Falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos, recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec. Com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Bom dia, queridos amigos vivencianos. Hoje, dia 12 de fevereiro de 2023, nós estamos aqui no estúdio Chico Xavier para mais um programa Vivência Espírita. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, queridos ouvintes e amigos do programa Vivência Espírita. Mais uma vez, vamos entrando no ar com o apoio de WS Festas e Embalagens, Maquin, venda, assistência técnica e manutenção de copiadoras e aparelhos eletrônicos, livraria Casa do Caminho, Gigavale Atacado, depósito do seu depósito, Polotel, conforto, praticidade com economia e Camel Filtros, solução em saúde para a sua água. Agradecemos também o Ponto Sul Automóveis, tem qualidade, segurança e a garantia que você merece. Vamos lembrando das casas espíritas que nos apoiam, a AME, o Anjo Ismael, a Casa do Caminho, o Jefa, o Luz e Vida e o Paulo de Tarso. Agradecendo também o grande apoio da Tenda de Umbanda Mãe Maria e do grupo musical Castelã. Hoje nós estamos contando com a presença aqui dos nossos irmãos Piero, né, a Zorilda e a Elza, que são lá do Paulo de Tarso, que vão conversar conosco aqui sobre socorro espiritual. Hoje é o dia de fazer aquelas perguntas aí que vocês precisam fazer, né? Alguma coisa está acontecendo, o vidro está quebrando em casa, né? As coisas estão caindo, está acendendo a luz sozinho, tem apagando a luz sozinho. Então essas coisas aí, o pessoal hoje aqui está para responder isso, né? Isso, aqui está a equipe aqui. Né? Exatamente. Então Rodrigo, vou deixar aqui bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos vivencianos e também as rádios, já saudando aí os ouvintes das rádios que estão conectados, além da Rádio Vivência Espírita, os vivencianos que estão conectados, mas também a Rádio Espaço Espírita de Barra Velha, a Rede Doutrina do Rio de Janeiro, a Web Rádio Sementes de Amor, Mato Grosso do Sul e São Francisco Tobias Barreto, Sergipe, estão escutando a gente, conectados aqui conosco. Então a gente agradece a audiência e agradece aqui também desde já ao pessoal que está assistindo, os telespectadores do YouTube, do Vivência, da Web Rádio Sementes de Amor, também transmitindo pelo YouTube, canal do YouTube do Recanto da Prece, Euripes Barçanufo, Campo Grande, TV Espaço Espírita, Barra Velha, e também estamos no Twitch do Vivência Espírita transmitindo. Então quem já está conectado conosco aqui é o nosso irmão José Ari Amorim, desde cedo, mandando um ótimo programa aqui para a gente, a todos um bom domingo, família vivenciana. O Aécio Sérgio já está conectado aí, já deve estar preparando aí para disparar as perguntas, sempre o Aécio e o Daniel lá de Goiânia, mandando um bom domingo, também participando aí sempre conosco. Antônia Varota. Antônia Varota já mandou mensagem 3 horas da manhã para mim, ansiosa, já estava acordada, só esperando o programa. Falou que o programa vai ser uma maravilha receber ela. Brincadeira, Antônia. E ela também disse que adora a Zorilda, adora o Piero também, vai ser muito bom o programa com eles. O Antônio Bessa também já está aqui mandando mensagem para gente. A Tina Neca, a Fabíola Dias Pasolini, o Pedro Oliveira, o Iramir lá de Salvador, mandando também um abraço, um bom domingo a todos. A Fabíola aqui disse, gente, acompanha o programa faz um tempinho e não tinha me inscrito ainda no canal, não acredito nisso, hein, Fabíola? Então tá, lembrando que para as pessoas também se inscreverem, quem tá aí assistindo pela primeira vez, se inscreva. Fala, quando a pessoa demora assim para se inscrever, já é vivenciando, demora para se inscrever, tem que pedir pelo menos para mais 10 pessoas escrever depois. É, senão dá azar. é corrente, é isso? É. Aqui, a Maria Auxiliadora também está aqui, Rodrigo, esqueci de falar, né? No WhatsApp também. Você falou do Irami, que é o nosso irmão Irami de Salvador, que é direto com a gente, e também o nosso irmão Marcos Sugaio Gama, lá de Santos. Legal. Aquele então, gadinho tá com a gente. Um abraço para o Edson Andrade, que está nos vendo e nos ouvindo todos os domingos, que lá do Centro Espírita Divino Mestre. Edson, bom dia para você e obrigado, viu? Legal. E a gente tem também a Gisele lá, a Gisele Lacerda, lá de Itaberá, junto com o Rivail, estão lá assistindo a gente. O Antônio já deixou uma pergunta, depois a gente faz mais pra frente. Então, bastante gente está participando aqui com a gente. A Érica Leandro, a Thaís Sobral, a Fátima Regina, João Paulo Gonçalves, lá de Paulista, Pernambuco, aqui participando já também. Fala, Rui. Não, a Thaís, que trabalha com a gente lá na Paulo de Tarso. É, então o Paulo de Tarso está marcando presença aqui hoje, né? O Luiz Eduardo Ribeiro, o Benedito Figueiredo, o doutor Benedito Figueiredo, lá de São Paulo também, faz tempo que a gente está com saudade dele, tem que voltar, né? Marcar para voltar aqui também. O Rodolfo Alexandrino, aqui a Solange Santos, Domingos, meu pai, a Ruth das Graças, bastante gente aqui, a Mara Souza, aí o Edson Andrade aí, já está marcando presença aí, mandando bom dia para a gente. Ah, o Edson Andrade. Olha, bom dia, Edson. O Adolfo Mazala também, sempre está com a gente. O Luiz Vital aqui conosco. Então a gente agradece já a participação de vocês. Carlinhos, bom dia. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Jorge. Bom dia, Rui. Bom dia, Zorilda. Bom dia, Piero. Bom dia, Elza. Bom dia, Tião Varoto, que voltou recém-saído da cirurgia. Já está restabelecido e pronto para outra, segundo ele. Nós vamos ler uma mensagem, bom dia família Vivenciana, nós vamos ler uma mensagem de Minutos de Reflexão de Jorge Reis pela editora Dionísio. É o item 10. A grande maioria dos equívocos que praticamos na vida é devido ao fato de ainda não nos conhecermos realmente. Aí nós, você se conhece? Um livro do Jorge que tem umas respostas que você precisa. Vamos respirando profundamente, buscando o nosso religar junto à espiritualidade maior, a fim de que possamos agradecer ao Pai pelo dom da vida, por nosso corpo perfeito, por tudo que temos, pelo que somos, e pela oportunidade que estamos tendo nessa manhã abençoada de aprendermos um pouco mais sobre essa doutrina espírita maravilhosa que nos traz sempre as respostas que buscamos em nossos momentos de sofrimento. Hoje nós estamos recebendo o Piero, Zorilda, Elza, que vão nos falar sobre o socorro espiritual. Que possamos nos preparar para que eles possam passar tudo aquilo que leram e estudaram para nos trazer. Agradecidos mais uma vez, nós pedimos licença para iniciarmos o programa Vivência Espírita de hoje, rogando. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos, Senhor, de todo mal. Amém, amém, amém, Senhor. Tema do dia. Tema do dia. O tema do dia de hoje será pronto socorro, socorro espiritual. E nós estamos aqui hoje com a equipe lá da Fraternidade Paulo de Tarso, que eu faço parte. Estamos com a Zorilda Lima, o Pedro Maio e a Elza Saito para falarmos sobre socorro espiritual. A Zorilda é professora e diretora da Escola do Estado, é médium vidente, psicofonia, é voluntária da Fraternidade Paulo de Tarso. O Piero é funcionário do Banco do Brasil, é médium psicofonia e está aqui conosco. E a Elza é aposentada já do CTA, né? E trabalhava no CTA e está aqui conosco para falarmos sobre o socorro espiritual. Bom dia, Zorilda. Bom dia a todos, bom dia aqui à mesa, o pessoal daqui que está conosco. Vocês vão me desculpar, mas eu estou com um problema. Por isso que eu estou com a máscara, mas eu acho que vai dar para falar com vocês um pouco. Eu sou Zorilda, trabalho no Paulo de Tarso há uns 35 anos, mais ou menos. 35 a 39, né, seu Rui? Mais ou menos. E sou médium. E nosso trabalho é um trabalho de socorro. E estamos aqui para divulgar o nosso trabalho lá na Casa Paulo de Tarso. Muito obrigada. Bom dia, Piero Maier. Bom dia, seu Rui. Bom dia a toda a equipe vivenciana, toda a audiência. É uma imensa gratidão da minha parte estar aqui, ter nos convidado para participar, né, desse programa. Acompanho já há muitos anos. E a gente está aqui, né, Zô, com muita humildade para poder passar uma mensagem que a gente puder passar de informação e sobre o nosso trabalho, as curiosidades, né, principalmente. A gente está aqui à disposição, né? E agradecer muito, porque a gente sabe tantas pessoas que já passaram aqui nessa bancada, né? Importantes não só para o movimento espírita, né, como para a sociedade também. Então é com muita humildade que a gente vem aqui para participar hoje. Minha gratidão a todos. E bom dia, Elzinha. Bom dia a todos. Bom dia, vivencianos que estão nos ouvindo. Meu nome é Elza e também trabalho no Paulo de Tarso já há mais de 30 anos. Junto com o seu Rui, e estamos aqui para explicar algumas coisas do nosso trabalho de socorro espiritual. Muito obrigada. Juntando a Isoril, da Elza e Rui, eu não sei quanto tempo vai dar de trabalho. Sinceramente. A Zorilda já falou que faz 60 de anos que está, né, trabalhando junto com o Rui. Pegar a quantidade de anos que está, né? Então, ontem a Elza estava lá. Somar a quantidade da idade, é isso? A Elza estava lá no Recanto de Luz de Irmã Sheila, aí passou para cumprimentar o Edson e falou: essa daí é a pessoa, né? Eu falei: rapaz, depois de Paulo de Tarso é Elza, filho. Né? É Paulo de Tarso no céu e Elza aqui na terra. Bem, então, nós temos que esclarecer aos nossos ouvintes que o nosso trabalho, e nós trabalhamos uma equipe de 14 a 15 pessoas toda segunda-feira lá no Paulo de Tarso, é um trabalho de socorro espiritual que nós fazemos há muito tempo lá, embora nós tenhamos lá trabalho de também de atendimento espiritual, mas o nosso é um trabalho específico, porque nós estamos ali à disposição da espiritualidade e à disposição daquelas pessoas que vêm na nossa casa com uma série de problemas que nós já procuramos atender sem que ele saiba que ele está lá na plateia, que ele está lá tomando passo, ouvindo a preleção, ouvindo a palestra. Enfim, esse é o nosso trabalho, é um trabalho específico do nosso grupo que não serve... E nós não queremos que seja uma receita, nós só queremos esclarecer que esse é um trabalho que fazemos há muito tempo e que sempre deu certo, né? Tudo com bem? Com certeza. Então a gente pode perguntar para vocês aí como é que é a estrutura desse trabalho, assim, como que vocês organizam, assim, então? Olha, Jorge, nós somos um grupo grande, né? Já falei para você, o seu Rui já comentou. Somos em 18... fomos nós que criamos esse grupo lá no Paulo de Tarso. E, com certeza, estamos fazendo bem, porque recebemos muitos comentários de que o nosso trabalho está sendo bem reconhecido, tanto no Paulo de Tarso como em outras casas, em outros... Não só espírita, né? Então, temos... Várias pessoas de várias religiões que vão lá para trabalhar, né, para assistir o nosso trabalho. Né? Tá, então, como é que acontece o trabalho? Assim, porque a maioria dos trabalhos de socorro que a gente conhece por aí sempre são fechados, né? É de vocês é fechado também? Nós vamos fazer trabalho fechado, mas se houver pessoas que já conheçam a doutrina, que seja trabalhador, aí nós colocamos ele na roda, né? Que nós falamos ali, colocamos ele ali para que ele possa entender, porque quando nós chegamos lá no Paulo de Tarso havia uma lista de fazer aprofundamento. Eu falei, mas que raio de aprofundamento que é isso daí? Não, isso é para trabalhadores da casa que têm problema de envolvimento espiritual. Eu, como presidente da casa, falei, vamos acabar com isso, porque aprofundamento é falta de trabalho e falta de estudo. Então, daí nós começamos a fazer esse trabalho de socorro, porque vem muitas pessoas lá no Paulo de Tarso precisando de auxílio imediato, não é? Porque nós temos um trabalho que é analisado as fichas das pessoas que vêm lá no Paulo de Tarso, e depois tem os trabalhos que nós chamamos de P3B, que é o trabalho que é feito desse trabalho de desobsessão. Mas o nosso socorro é para as pessoas que vêm com dificuldade no dia, ali na hora. Ou então, não precisa ser pessoas, pode ser espírito também que vem procurar, desencarnado, e que vem procurar auxílio em nossa casa. Então, a gente pode dizer então que o porquê do trabalho é esse aí. Assim, porque o que acontece também? A gente vai fazer uma comparação. No trabalho, a maioria dos trabalhos... as pessoas já estão frequentando a casa, alguma coisa, e acontece, ela diz que ela está com algum problema, aí passa uma ficha ali para a corrente analisar, aí depois começa a fazer o trabalho. No caso de vocês, é emergência mesmo. É emergência, é emergencial. Então, se aparecer alguém com problema, aí vocês já colocam na hora, não tem que esperar nada, né? Não. Não tem que mandar estudar primeiro, né? A pessoa chega lá caindo, batendo nas paredes, se sapecando no chão, e aí você fala, vai estudar. Não. Aí já atende logo a pessoa. É o nosso trabalho, e às vezes há casos que nós temos o presencial de pessoas que estão incorporando, né, o dano de passividade na hora ali, né? Porque nós encontramos muitos casos que vêm ali, que às vezes o pessoal lá embaixo fala, olha, quando nós falamos lá embaixo, dá a impressão que é que a nossa casa é de dois andares e nós trabalhamos na parte de cima. E na parte de baixo, então, é o local de atendimento fraterno para as pessoas que vêm em nossa casa. Então, aí as pessoas falam, vai lá em cima que lá tem um socorro. Então, nós pegamos o nome da pessoa, ou então a própria pessoa, quando nós vemos que está dando passividade, nós levamos lá em cima e vamos pedir para ela dar passividade para aquelas entidades até ela limpar o seu canal mediúnico. O canal mediúnico da pessoa. Piero, quando as pessoas, né? A maioria das pessoas. Tem gente. A maioria das pessoas, querendo ou não querendo, gosta do fenômeno, né? Então, só de ficar sabendo que tem um trabalho de socorro espiritual, que o espírito vai aparecer lá para se manifestar, se você deixar fácil, o mundo todo quer ir lá olhar, o mundo todo quer ir lá ver. Como é que vocês fazem para controlar isso? Tipo assim, porque vamos ver a estrutura do Paulo de Tarso, é dois andares, como o Rui falou. Na parte de baixo está tendo assistência espiritual normal, onde o pessoal está ouvindo o evangelho e vai tomar o passe depois. Padrão, né? O mas aí, padrão. Tipo assim, ó, se precisar de alguma coisa, o pessoal lá que está lá em cima, né, no segundo andar, ele faz um trabalho de socorro espiritual. Eu tenho certeza que se você abrir e deixar, sai todo mundo lá de baixo correndo lá para cima, só para ver. Como é que vocês fazem para controlar isso, Piero? Pois é, gente. Então, na verdade, né, como o próprio nome diz, né, pronto-socorro, né, espiritual, a ideia é que seja realmente uma medida ali, né, para ajudar a pessoa no primeiro momento, né, que está passando por alguma dificuldade, algum desequilíbrio espiritual. E após esse pronto-socorro, nesse pronto atendimento que a gente faz, a gente encaminha a pessoa para os passos mais importantes, né, que na verdade é a busca ali do autoconhecimento. Então, a pessoa vai, a gente orienta ela a participar, né, das atividades da casa, de assistência espiritual, palestra, leitura, evangelho no lar, que é muito importante, né? E cursos, né? Cursos, exatamente, né? Então, a gente tem uma vasta gama aí de opções, né, para as pessoas começarem a buscar, né, esse autoconhecimento e equilíbrio. Na verdade, eu falo assim, né, a pessoa que está precisando de um socorro, né, seja um encarnado ou desencarnado, ela está passando por alguma situação de desequilíbrio espiritual, né? Então, acho que o primeiro passo é buscar aí o autoconhecimento, né, buscar informação para entender o que está acontecendo, a raiz do problema, e aí ela entrar, né, começar a se equilibrar espiritualmente, né? Então, Piero, desculpa interromper. Para quem geralmente é recomendado, né? Para a gente já fazer uma diferenciação. Porque, como a gente está falando, na maioria dos trabalhos é analisado a ficha da pessoa. Se ela faz uma entrevista, se está acontecendo alguma coisa com ela, se não está. No caso nosso da aliança, os passes são padronizados. Dependendo da situação da pessoa, é um passe diretamente ligado à parte espiritual, ou então misto espiritual e físico, ou então só físico, né? Agora, esse outro passe, no caso, esse outro tratamento é o de desobsessão que a gente fala. Então, como recomendar? Assim, qual os tipos de casos que podem acontecer que são recomendados mesmo para ir? Não, esse aí vai para o socorro direto. É, eu diria assim, né? Quando a pessoa está realmente numa situação ali de grande desequilíbrio, a pessoa está sofrendo algum tipo de obsessão, isso está muitas vezes impactando na vida dela mesmo, uhum. social. A pessoa não consegue dormir, não consegue se concentrar no trabalho, às vezes tem até conflito no ambiente familiar. Então, nem tudo sugere que seja, tá? Mas, com certeza, a pessoa indo não só ao Paulo de Tarso, como a qualquer casa espírita, ela primeiro vai ser recebida, orientada, vai passar por uma entrevista, e aí, né, os entrevistadores vão tentar aí coletar informações para entender se o que ela está passando realmente sugere que seja aí, né, um caso de obsessão ou desequilíbrio espiritual. Tem casos também que são muito assim, né, explícitos. A pessoa chega realmente, às vezes, obsediada, ali, incorporada. Aí é o caso realmente já fazer aquele pronto atendimento, né? Mas a ideia primeiro é passar por essa triagem para que se tenha certeza de que se trata desse caso. E aí eles encaminham, né? Tem a palestra, tem o passe, o encaminhamento da ficha, né? Que costuma ir para o colegiado. O colegiado, para quem não sabe, é um grupo de médiuns também que faz, né? Como se fosse uma anamnese ali, espiritual, para entender o que está acontecendo com a parte espiritual da pessoa, né? E posteriormente, se for necessário, passar no grupo de socorro também para um pronto atendimento, né? E outra coisa assim, que acontece é como analisar se a pessoa, para poder vocês colocarem presencialmente a mesma pessoa, porque também todo mundo quer, né? Todo mundo tem vontade, uhum. só que a maioria nunca viu como é que é um trabalho de desobsessão, né? Sim, sim. Porque se você botar ali, o cara sai correndo, levando tudo no peito ali, correndo, porque o bicho começa a pegar quando os espíritos começam a incorporar. Ou né? Então, Jorge, quando eles não conhecem o trabalho, eles levam camisa, né, uhum. fotografia para a gente benzer. Uhum. Entendeu? Então tem essa mestiçagem assim que a gente às vezes fica sem saber o que falar. Uhum. Mas tem sempre alguém que está perto a nós, uhum. que esclarece para o. Eu acho até interessante. A pessoa que é leiga, ela não sabe. Então, quando ela leva uma fotografia, uma peça de roupa, a pessoa leiga, você leva até em consideração. Difícil é quando a pessoa bota a fotografia e o passista nosso fica dando passe na fotografia. Né? Que eu já vi um negócio dele. Entendeu? Me chamaram para dirigir o trabalho, né? Porque eu sou falador. Eu fico no salão falando. Mas aí faltou o dirigente da câmera de passe. Falou, Jorge, você pode dirigir a câmera de passe? Eu falei, posso. Parece até uma coisa. Chegou lá, a pessoa entrou com a fotografia na mão de um casal, assim, né? Fotografia de casamento. Devia ter tamanho de uma folha A4. Aí a pessoa o passista deu o passe na pessoa, em seguida foi dar o passe na fotografia. É verdade. Eu falei, meu Deus, é pior que eu não posso falar nada na frente da pessoa, vou ficar quieto, né? Aí tive que parar o trabalho para poder chegar para a pessoa. Quem que inventou esse negócio de ficar dando passe em fotografia? A pessoa ficou olhando para a minha cara e eu fiquei olhando para a cara dela. Falei, pelo amor de Deus, não existe isso. Não é aqui. Aí você fica criando misticismo dentro da casa espírita. Porque muita gente pensa, ah, vou levar uma roupa, vou levar isso, vou levar fotografia, vou levar isso. E tem que explicar para as pessoas que não é assim que funciona, né? Emprego, vão pedir emprego, uhum. vão pedir namorado, pedir uma série de coisas. Tem certas pessoas até que eu entendo também de pedir namorado, porque não consegue arrumar de jeito nenhum e vai apelando para tudo, né? Mas lá é lugar. Já teve caso da pessoa pedir para ver se o marido volta. Mas isso também não é uma confusão um pouquinho com outras doutrinas que não é a doutrina espírita? Porque o pessoal acaba colocando tudo no bolo, achando que tudo é espiritismo. Eu acredito que sim, viu, Rodrigo? Porque eles vão no lugar e vai lá na casa espírita, vá. Acho que espiritismo que gente... é tarô, cartomante, tudo mais. É arranjo, acho que é arranjo, né? Que você vai fazer arranjo. Então. Aí eu sempre, quando a pessoa fala, nossa, eu tô com dificuldade de casar, eu falei, não perca a esperança, porque no plano espiritual casa também. Né? E se não for nessa vida, vai ser na outra. Vai ser na outra. Não perca a esperança. Não, mas agora, nós temos o... um preparo que nós fazemos, né? Estudamos muito antes de começar o trabalho, a gente estuda. Quantos livros nós já estudamos, Piero? A gente já completou tudo, a gente está terminando agora a Gênese, né? Então, já estamos terminando o Pentateuco, para quem não sabe, são as 5 obras básicas, né? Uhum. Do Espiritismo, e a Gênese é a última, então, e depois a gente revisita, ou às vezes a gente estuda alguma obra específica, né? Que trate sobre a questão da mediunidade, né? Até recomendo aí quem tiver interesse em conhecer as obras de André Luiz, eu acredito que sejam as mais completas, né? Elas abordam aí com minúcia, né? Toda essa questão mediúnica, espiritual, como que isso funciona, né? E isso é bom para a segurança do médico? É fundamental, né? Primeiro buscar o autoconhecimento, buscar informação. É, acho que a literatura espírita, talvez, acredito que seja uma das mais completas, né? Ciências que a gente tem à disposição, não só pelas obras básicas, mas também as complementares que vieram aí, né? Com Chico Xavier. E, então, a gente tem muitas fontes seguras para buscar conhecimento e informação e estar preparado. Porque, como qualquer atividade, né? A gente tem que estar preparado ali intelectualmente, tem que saber o que está fazendo e também, claro, né, se preparar espiritualmente, moralmente, estar equilibrado para poder exercer a atividade. É, porque nós nunca deixamos de querer que a pessoa passe a ser espírita. Nós falamos, olha, você é católico, tá? Então nós vamos fazer um trabalho para você, a hora que você melhorar, continue na sua igreja. Agora, se você quiser vir no espiritismo, as portas também estão abertas. Exato. Mas nós não fazemos nenhum proselitismo religioso. De forma alguma. A gente fala que é a melhor, desculpa, a melhor religião é aquela que convém à pessoa, em que a pessoa se sente bem, se sente confortável e realizada. Em todo lugar que ela buscar amor, né, autoconhecimento, ela vai estar bem servida. Sim, né? é uma religião. Quando eu fiz a brincadeira aqui no final, que a pessoa está lá e a gente fica mandando a pessoa estudar, não é esse caso que vocês estão falando, né? Não. A gente às vezes faz uma brincadeira e o público não entende direito. Não estou falando assim, se chegar lá com algum problema, não vai mandar a pessoa estudar, vai atender a pessoa, vai ajudar a pessoa. Exatamente. Agora, para você trabalhar, é imprescindível o conhecimento teórico. Isso. Então, uma pessoa que trabalha numa corrente mediúnica e conhece, estuda as obras básicas, estuda as obras de André Luiz, principalmente, ela vai estar muito mais preparada. Sim. Porque se você pega um livro lá, não é Desenvolvimento Mediúnico, né? Aquele livro do André Luiz, é Mecanismo da Mediunidade. Tem todos os casos lá. Acontece dentro, o livro acontece dentro dos centros espíritas, né? Eles vão, o André Luiz visita os centros espíritas para saber como está desenvolvendo as mediunidades. E ali, um médico que conhece aquele livro, ele tem muito mais condições de trabalhar, porque os problemas que existem ali, todos vão aparecer no trabalho prático. Não, né? Agora, se você for cego, não souber de nada, vai ficar um joguete lá, né? E é o que nós fazemos, viu, Jorge? Porque nós não queremos que nenhum médium nosso que trabalha com a gente saia de lá com um problema. Se ele fala, eu estou me sentindo bem, então vamos procurar fazer um socorro agora para você. Volta a trabalhar. Tranquilo, sossegado, vocês dormem bem, né? Dormem bem. A ideia é sair bem de lá. Tijolo, né? Exatamente. A ideia é que a gente saia de lá revigorado bem. Muitas vezes, né? Isso não, o fato da pessoa ter se preparado, no caso dos trabalhadores, né? A gente tem um processo, né, para começar com esse trabalho dentro da Aliança Espírita, o programa, né? Começa com a Escola de Aprendizes do Evangelho, aí mais ou menos ali no meio da escola. Os alunos, isso, o senhor Rui sabe de cabeça, já foi para dirigente, dirigiu, né? Dirigiu várias, né? E aí é convidado a fazer e realizar o curso de médiums, né? Na verdade, o curso de médiums, para quem não sabe, ele não é para descobrir médiums ou transformar as pessoas em médiums, mas sim em trabalhadores, né? Trabalhadores aí da obra, da Seara Espírita, e dentro do curso uma parte, né, começa a se manifestar, né? Mediunicamente, aí é o caso também, né? Um instrumento, né? Não só esse, né? O mediúnico, a sensibilidade mediúnica, mas também é mais um instrumento de trabalho. E aí sim, e demais atividades complementares, como curso, né? Palestras, estudos de livros, são fundamentais, né? Só comentar aqui, né? Lembrando o pessoal que a gente está com o telefone aberto, então o Tião está ali, hoje o Tião voltou, olha lá. Já estão colocando o Tião para trabalhar. Então, então ligue para nós no telefone 12-3921-3009 e diga se quer participar do sorteio também do livro ou do CD que a gente vai sortear aqui. Deixa eu inverter. E a gente também colocou uma enquete para o pessoal, acabamos de colocar uma enquete aqui, para o pessoal participar e responder. Você já participou de algum socorro espiritual? Então comente aqui a sua opinião, se você já participou ou não de algum socorro, P3B ou alguma outra vertente aí do espiritismo cristão, né? Ou outras religiões também, pode. Aqui a gente não tem preconceito. Então deixa aí, a gente já tem participações, né, Carlinhos? Tem bastante, Rodrigo. Inclusive, da Antônia Varotto, que está fazendo uma pergunta para o Piero. Vamos deixar as perguntas para depois? Assim, depois do que a gente perguntar mais aqui, então, aí a gente começa com as perguntas. Okay. Deixa eu dar mais um esclarecimento geral e depois a gente deixa. Então, mas só comentar que a... Que o Antônio Bessi falou faz tempo aqui, só pra gente não perder, falou faz tempo aqui, falou: Piero, meu companheiro de quarto no hotel quando fomos pra excursão em Uberaba, 2017 e 2018, lembra? Boa companhia? Foi excelente companhia. Na verdade, era um passeio, né? Uma viagem que eu queria muito fazer, foi a Holanda que levou a gente, ela organizava as excursões aqui de São José, e eu posterguei durante muito tempo, e aí quando eu fui, eu tive o prazer de conhecer o Antônio Bessa, a gente dividiu o quarto lá na viagem, e assim, eu recomendo, quem quiser conhecer mais da história do Espiritismo, né, visitar ali o berço, né, do Espiritismo, naquela região. Pós-graduação no Espiritismo, né? Exatamente. Se o Centro Espírita é uma universidade exatamente, do Espírito... lá é onde então, tudo começou, né, ali é fantástico, né, de ter essa experiência de prática, né, de conhecer ali, foi uma viagem inesquecível, adorei, muito bom. E está sendo organizada verdade. Outra excursão agora, para o meio do ano, em junho, né? Isso. No feriado de Corpus Christi, já está aberto aí para o pessoal. Também, mais para frente festival. Aqui, mais para o meio do programa. Vai ser de 7 a 11 de junho, está 1.080. O hotel com café da manhã e tem mais um valor de acho que de R$180 para os 5 dias de almoço e jantar. Quem quiser. Tá aí, bacana. E lembrando que isso é só o valor de transporte, né? Não é nenhum trabalho, é cobrado, né? Não tem inscrição para entrar em nenhum trabalho. Trabalho espírita não é cobrado, tá, gente? Então isso aí é somente transporte para pagar os custos e hotel, né? Hotel, que tem cada almoço, vez jantar. Que tem que ficar cada vez mais caro, né? O gasolina e tudo mais tem cada vez ficado mais caro. Por isso que tá tão Rodrigo, alto. Rodrigo, não é todo mundo que tem R$1.000, né? Não, não. Não queremos falar aqui desvalorizar isso, né? É. Mas R$1.080 para você pegar 3 diárias de hotel, né? E lá o ônibus vira para a gente, as 3 diárias de hotel, mais a viagem do ônibus, ida e volta. É. E mais o ônibus vira Uber lá para a gente, né? Que ele leva a gente em todos os lugares, em 4 cidades diferentes. R$1.080, eu quero saber que lucro que esse pessoal está tendo, sinceramente. Exato. Porque se você pega a diária de hotel hoje em dia, é R$230, R$240. Você vezes 4 já está dando quase o preço. Vezes 3 já está dando quase o preço de tudo. Então, não é nada os R$1.080 para essa viagem. Mas eu quero deixar bem claro que eu não estou falando que todo mundo tem R$1.080 para ir. É por isso que a pessoa pode entrar em contato agora com a agência, né, que é a Conceição que faz. Que é no telefone. E fazer a prestação. Dividir, dá para dividir aí. E no cartão, eu acho que dá para dividir quatro até quatro vezes. Quatro ou cinco vezes. Quatro vezes de 270 aqui. E sabendo que o ônibus também é com ar-condicionado e... É top, o ônibus é top. E é semileito. Semileito, né? Semileito. E outra coisa é o seguinte também, né? A gente não pode ficar com aquele sonho engasgado na garganta, né? Porque senão você vai começar... eu tenho meu sonho, que é espírita, né? Não é sonho, mas minha vontade, né? Meu desejo seria conhecer aquela região, como o Piero falou. E a gente fica protelando, depois vai ter que volitar para ir lá, porque só vai depois que desencarnar, né? Aí vai volitando, aí não precisa pagar. E são 700 quilômetros daqui até Uberaba, né? Eu nasci e fui criado quase que no meio do caminho ali na minha cidade de Leme, né? Eu encontrei aqui, estou colocando aqui o cartaz. Vocês estão vendo o cartaz aí agora, né? Para vocês não aparecendo aí, mas o pessoal está vendo aqui na internet. Então o telefone é 12-99131-9946. 12-99131-9946. Lá o telefone da Internet Turismo, que está organizando esse passeio para Uberaba. Que não é só Uberaba, né? Uberaba, Sacramento, Araxá e possivelmente passa também em Conquista. Na Fazenda Santa Maria também. Então vale a pena, que foi o berço do Espiritismo, né? Que é o Raiz de Ouvido do Brasil, né? É ali na Fazenda Santa Maria, onde Eurício se converteu, o professor Eurício se converteu ao Espiritismo. Então, fala, Rui. Não, e a Conceição, ela é espírita, ela não visa lucro nessas viagens, absurdo. Né? Então, por isso que nós temos que incentivar até a empresa da Conceição, que faz tudo isso com muito carinho, com muito amor, né? É, Rui, ela praticamente não ganha nada nessas viagens espirituais, porque ela tem as outras excursões que ela faz, onde ela ganha bem. Então, ela faz praticamente um gesto de caridade para quem precisa realmente e quer conhecer. Eu sou um dos que vou realizar meu sonho agora em junho, conhecer o Uberaba. E aí, o que está incluso aí, assistência durante a viagem, serviço de bordo, 3 noites, refeições também, um café da manhã, né? 4 almoços, então, ó, então você tem aqui as visitas e palestras aí também, tudo por conta do ônibus que vai levar até lá, que nem o Jorge falou. Então, vale então a pena. Vai Uberaba, Sacramento, Araxá e a Fazenda Santa Maria. Fazenda Santa Maria e Peirópolis. Peirópolis também. Peirópolis, que é município de Uberaba, mas é outro, digamos assim, é outro município, né? É verdade. É um município de Uberaba, mas é outro distrito. É onde tem o Museu Arqueológico, né? Onde eu tinha o trabalho do Langerton, do médio Langerton lá. Então, é uma viagem espiritual mesmo. Eu conheço muita gente que se renovou depois dessa viagem. É uma viagem assim que a pessoa tem que ir preparada para não ficar reclamando, para não ficar xingando, para não ficar nada, porque tem que aproveitar a viagem mesmo. E conhecer também um espiritismo humilde, simples, sim, e bastante espiritualizado, né? Exatamente. Só a gente entrar em Uberaba, parece que o clima já muda, a energia já muda, já, né? É a única cidade que tem mais igreja do que qualquer outro lugar, né? É a única cidade do Brasil que tem mais centro espírita do que igreja. É a única cidade do Brasil que tem mais centro espírita do que igreja, é Uberaba. Vamos fazer um intervalo? Vamos lá, vamos lá. Vou colocar aqui a música do Carlinho Conceição, que é Espiritualidade. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o evangelho através da música. Espíritos amigos e benevolentes, mensageiros de Deus, instrumentos da paz do nosso Senhor Jesus, que tem como missão nos esclarecer e nos conduzir no bom caminho, nos guiar em nossa jornada para a luz. Pedimos humildemente nos amparem, obreiros do bem, nos inspirando a força e a coragem nos reveses da vida. Livrai-nos dos maus pensamentos, para não darmos brechas, más inclinações, e assim aceitar sem queixumes as provas, expiações. Ilumine nossas consciências, trazendo à luz nossos próprios defeitos. Nos arranque o véu do orgulho, para que confessemos antes de tudo a nós mesmos. Anjos guardiães, reforcem nossa fé. Ó bons espíritos protetores, nos ensine a nos tornarmos dignos, agradecer até pelas nossas dores. Derramem espiritualidade em nós, espiritualidade em nós, espiritualidade em nós. Derramem espiritualidade em nós, espiritualidade em nós, espiritualidade em nós. Que apenas nossas necessidades reais sejam por vocês atendidas, segundo a vontade de Deus, segundo a vontade de Deus. Anjos do Senhor, que são as virtudes dos céus, obrigado pelo fiel e bom codificador. Derramem espiritualidade em nós, espiritualidade em nós, espiritualidade em nós. Derramem espiritualidade em nós, espiritualidade em nós, espiritualidade em nós. E nós estamos aqui com a Zorilda Lima, Copiero Maia e a Elza Saito, lá da Fraternidade Paulo de Tarso, falando sobre pronto socorro ou socorro espiritual nas nossas, na nossa casa espírita. Uma coisa interessante aqui, Rui. Tipo assim, Zorilda, o médium que ele tem mediunidade, que dá passividade, assim, tanto de incorporação como de os outros tipos de mediunidade, quem está vendo de fora fica olhando a pessoa como se ela fosse... Ela fica olhando de baixo para cima, como se o médium fosse algo mais especial do mundo, né? E, na realidade, as coisas não são bem assim, né? Mas o médium tem que se preparar para isso, porque se existe alguém mais perseguido, digamos assim, espiritualmente, são os médiums. Sim. Porque eu tenho que cortar a cabeça da serpente, né? Se é aquele ali que está ajudando a acertar as coisas, é aquele ali que eu quero derrubar. Como é que se prepara? Como é que a gente se prepara para não deixar essas coisas acontecerem, né? Uma maneira, não há necessidade de se preparar para trabalhar na casa espírita. Você tem assim que ser, ter muita paciência, você fazer todos o que há necessidade de fazer numa casa espírita. Antes de você ir, você tem que fazer uma oração, você tem que se preparar, você tem que uma preparação, você tem que estar mais, como diz, mais lá do que cá. Você tem que estar bem assim, lúcida, tem que estar sempre com muita fé, com muita fé mesmo, muito amor, porque você não sabe o que vai encontrar pela frente. E se encontra alguma coisa pela frente, a gente recebe do mesmo jeito, trabalha do mesmo jeito e aceita tudo o que for necessário para o nosso trabalho fluir bem. Porque nós temos um dirigente muito importante, que vocês sabem disso, né? Nosso dirigente, né? Senhor Rui Barbosa. Você te havia perguntado se os médios sofrem assédio dos espíritos, né? Uhum. Já foi falado que sim, né? Sim, que mais? Com certeza. Há quanto tempo nós realizamos esse trabalho, Zorilda, Piero? Esse trabalho de socorro espiritual foi fundação nossa, né? Lá na nossa casa espírita. Então já tem mais ou menos de 39 anos que nós trabalhamos trabalhamos lá na casa com esse socorro espírita. E, por incrível que pareça, cada ano que passa, tem mais trabalhadores com responsabilidade e comprometimento e respostas que nós recebemos, tanto do plano espiritual, quanto as pessoas que são assistidas lá no nosso trabalho. Existe algum critério estabelecido para quando nós começamos esse trabalho, Zorilda? Zorilda, Piero, Elza? Bom, gente, ainda complementando, né, a resposta da Azul, até a pergunta do Jorge Reis, né, a questão até de obsessão, a gente tem que desmistificar essa questão de médium, né? Muita gente às vezes acha que o médium é uma pessoa especial, diferenciada. Nós temos, né, casos pontuais, né, de mediunidade que a gente fala com caráter missionário, como é o caso do Chico Xavier, por exemplo, que é um caso totalmente à parte, tá? Mas nós médiums, em grande maioria, somos muito endividados, né? A gente pede para vir com essa sensibilidade para que seja mais um instrumento de trabalho, né? Então, nós somos pessoas normais, como qualquer outra, e naturalmente temos nossos problemas aí pessoais e também, claro, até pela sensibilidade mediúnica, a gente fica muitas vezes até mais vulnerável, né? Mais vulneráveis, né? A algum tipo de ataque ou desequilíbrio. Então, a importância, né, não só do autoconhecimento, como da vigília, de pensamento, de sentimento, para a gente estar bem preparado e fortalecido para o trabalho. E, acima de tudo, perseverança. O exemplo, o Jazô, que está aqui, né, que está até com uma situação ali, e ela insistiu em vir aqui, né, participar com a gente. E eu acho que é isso, né? A persistência, a perseverança, a dedicação é que vai fortalecendo não só o médium, como o trabalho, né? Então, muitas vezes o médium está se sentindo aí mal, com mal-estar físico, né? Às vezes ele nem sabe o que é. E quando ele chega lá para fazer o trabalho, ele começa a se harmonizar, se equilibrar, né? Fisicamente, espiritualmente, às vezes vai embora muito bem e não tinha ali um motivo para aquela situação, né? Então, acho que é todo um complemento, né? Uma sequência aí, né? De busca de autoconhecimento, de estudo, E acima de tudo, dedicação. É, o nível de comprometimento tem que ser o mesmo como qualquer outra atividade. A gente não pode ligar para o nosso chefe no outro. Ah, hoje eu não vou trabalhar porque eu tô com dor de cabeça, ah, com dor aqui, dor não sei o quê. Não, você vai trabalhar, né? Você mas vai... ainda acontece, né, Pedro? Exatamente. Então, não é, seu Rui? Que... É, ainda vezes... acontece ainda no nosso trabalho. E às vezes a dor de cabeça, essa série de coisas. É, exatamente. É isso. O que mais? Os médios que trabalham com Nesse Socorro. Não pode ter medo dos espíritos que virão, né? De maneira nenhuma, seu Rui. É uma coisa assim que nós estamos, se estamos aqui e que recebemos essa, esse, vamos dizer assim, esse comprometimento com a espiritualidade, nós temos que aceitar, sim. Entendeu? Da maneira que nós, que vem, a gente recebe e é para curar? É, é para curar? Então a gente procura uma maneira melhor de curar o médium, né? Porque o espírito está aí. Então, o médium... Exato, mas aí tá, tem muito médium que tem medo de espírito. Tem, né? tem. Ainda não quer que espírito... trabalhar porque tem medo de receber espírito. Tem gente que não quer fazer um curso. Por exemplo, eu já vi muitas pessoas fazer o curso de aprendiz, o curso básico, seja em qualquer movimento que for. E depois, quando fala, não, você tem que se preparar também, fazer um curso de orientação mediúnica. Curso de... Falo, Deus me livre, não quero mexer com isso, não. Mas eu vou dizer uma coisa para você, Jorge. É complicado. Você precisa ser... firme no que você faz. Porque o que a gente trabalha, como nós trabalhamos, né, de buscar espírito lá abaixo de em colinas, em geleira, se a pessoa não for comprometida, não vai, não. Não vai, porque é perigoso. É perigoso nesse sentido. Porque a gente não sente nada. Se não houver preparo, né? Se não houver preparo, é perigoso. Mas da maneira que nós trabalhamos lá no Paulo de Tarso, com a dirigência de Rui Barbosa, né? A gente trabalha com firmeza. Não, mas quando eu falo assim de medo, é medo de espírito mesmo. A pessoa tem medo de ver um espírito, tem medo de... Porque, assim, é interessante, né? Por exemplo, todo mundo vai no centro espírita, a curiosidade é gigante. É bastante, né? É. Mas eu estou fazendo um treinamento para quando eu desencarnar, eu aparecer no centro espírita, que eu quero ver o que acontece. Isso. Aparecer ali no meio do povo. Isso. Estou aqui, pessoal. Para todo mundo levar a porta no peito. Levar a porta, apareça para nós. É. Apareça pra, como seu... Não, mas vocês vão querer me doutrinar. Não quero ser doutrinado. Então, é. Mas você vai contar como mais ou menos você está se sentindo, ou não sei se está. Mas eu, né? você entendeu o que eu quis dizer, né? Entendi. Muita gente tem medo mesmo ainda. Tem gente que tem... Pô, esses tempos atrás eu estava conversando com um sobrinho meu, ele falou, tio, mas eu morro... Ele não é espírita, mas eu morro tanto de medo de espírito. Eu falei, mas medo por quê, rapaz? O que tem a ver? Não, você pode botar 10 homens na minha frente que eu brigo com eles. Agora, na frente de um espírito, não pode aparecer um que eu vou sair correndo de tudo quanto é jeito. Quer dizer, aquilo está dentro da pessoa, aquele medo, aquele pavor está dentro da pessoa. Na religião católica, meus pais eram muito católicos. Então, eu fui criada assim, no catolicismo. Estudei em colégio de freira. Eu sofri muito, porque eu via muita coisa e eu não conseguia distinguir se era espírito, se era real, encarnado. Era uma coisa assim impressionante. Lá, na minha casa, os meus filhos já estão acostumados. Mas o meu filho, que... mora comigo, o solteiro que mora comigo, às vezes eu vejo as coisas, nossa, vi, passou ali. Passou o quê, mãe? Você entendeu? Passou o quê, mãe? Não, mãe, não passou, não. Passou sim. Não discuta comigo. Pronto, acabou, não discuto mesmo. E ele é psicólogo, né? Ele é psicólogo. Bem. Tá. Antônio Evaldo. Então, tá no lugar certinho. Tá, porque já nasceu dentro de casa, né? Ele cuida, né? Mas ele também é, né? A família toda é espírita, então. Vou fazer essa última pergunta aqui para depois entrarmos com as perguntas dos nossos ouvintes. Zorilda e Piero e Elza, como nós sabemos que o tratamento está dando certo para as pessoas? Porque muitos vêm e dizendo que foi bem. E tem outros que não aparecem, mas daqui a pouco ele está lá fazendo escola, está frequentando a casa. O que eu observo assim, né, no trabalho, muitas vezes, né, a gente observa esse desequilíbrio espiritual, muitas vezes é um próprio chamamento, né? Para a pessoa buscar o autoconhecimento, não necessariamente na doutrina espírita, né? Mas às vezes é uma forma que a espiritualidade usa para despertar na pessoa o interesse para buscar algo né, que vai além do que ela está observando, está vivenciando na vida dela. E muitas vezes é uma forma que a espiritualidade tem de chamar ela, né? É um chamamento interior para ela buscar algo diferente, novo, um despertar, né, de consciência. E muitas pessoas que a gente atende lá no nosso grupo, depois nos dão o feedback, né? Ou vão lá dar um feedback, ou por intermédio de outras pessoas, né? Que realmente aquele primeiro atendimento, aquele pronto-socorro, foi ali, né, um início, uma forma de equilibrar a vida da pessoa para ela prosseguir com a vida dela. Muitos depois voltam a frequentar a casa, iniciam, né, as atividades da casa, os cursos que tem lá disponível, começam a frequentar a casa. E acho que é o caso de muitos médiuns também, né? Que no início, antes mesmo de conhecer a doutrina, eles têm esse chamamento, né, esse desequilíbrio, né, essa provocação que a pessoa sente. Ela é uma forma de falar para a pessoa: você tem que trabalhar, tem algo diferente aí com você, você precisa de correr atrás disso. Então, acho que isso acontece com muitos trabalhadores e muitas pessoas são atendidas lá por nós. Porque a gente também fala para a pessoa: melhorou, você procura religião. Procura um local onde você possa ser atendido, onde você possa frequentar, onde você possa trabalhar em prol da comunidade. É isso que nós receitamos, né? Exatamente. Essa é a nossa receita. Exatamente. E às vezes, quando não é assim problema espiritual, a gente já manda, procure um médico para, né, ver como que tá, como você está, e depois você frequenta mais. Como assim? É uma espécie de uma sequência assim, de passos de 4 semanas, né, para poder cicatrizar o que ficou cicatriza. E aí, de repente, as pessoas vão, não são espíritas, como o seu Rui Piero falou, retomam a casa espírita, Paulo de Tarso, e começa a frequentar, e faz, como eles já falaram, e faz curso. E aí é uma pessoa maravilhosa, às vezes é até um médium que estava fazendo falta na nossa casa. Tem pergunta aí, Carlinhos? Eu tinha a pergunta da Antônia aqui, mas sumiu. Não, acho que ela está perguntando. Não, só era só dela a pergunta. Mas eu tinha do Aécio, eu tinha do Daniel Rosa, mas sumiu tudo, lá, ficou para trás. Deixa eu ver se eu consigo resgatar aqui. Né? Eu tenho aqui cada muitas... Não, essa aqui não é pergunta também. Pessoal, se vocês puderem refazer as perguntas aí também. Tem uma da Tina Neca. Tina Neca pergunta aqui: considerando a época que estamos de carnaval, a atmosfera terrestre sofre algumas interferências dos espíritos que se encontram no orbe? Ela pergunta. Sim. Sim, é que espiritualmente... O plano espiritual está, como nós dizemos no normal, aberto. Então, desce bastante entidades, né, que vêm para brincar, para perturbar, para todo tipo de manifestações. Né? Com certeza. O Domingos, o pai do Rodrigo, colocou aqui. O Jorge brincou no início dizendo que poderíamos perguntar sobre as luzes acendendo e apagando sozinho. Agora aconteceu com a internet. O que, que foi? Foi coisa espiritual? Será? Será que foi coisa espiritual? Observação, né? Exatamente. A gente fala o seguinte: se fosse só problema. Efeito físico, né? Se fosse só o problema aqui, a gente poderia até dizer que tinha interferência. Mas isso aí foi com a internet, né? Não foi com só o estúdio. Então, a gente... não é isso, não é o caso. A gente não pode achar que tudo é fenômeno, não, né? Porque senão, daqui a pouco, a gente acha que qualquer mosquito que passa perto da gente é espírito. E aí, outra coisa também que eu penso... Às vezes, a gente brinca com esse assunto. Ah, aconteceu isso por causa daquilo aqui, né? Foi muito bom o Domingos ter feito essa pergunta. A gente tem muitas pessoas, muitos espíritos que tentam atrapalhar. Agora, tem a maioria tentando ajudar também. Então, a gente se liga muito mais nos que tentam ajudar, não nos que tentam atrapalhar. Mas a gente tem que lembrar também, Jorge, que a gente vive no planeta Terra, que não é o plano espiritual lá nos níveis mais altos da vida. Ou seja, a gente sofre influência de espíritos inferiores o tempo todo, né? Eu sei, mas... eu concordo contigo. Uhum. A gente tem vários espíritos, mentores, guias apoiando também. Uhum. Né? Mas a gente sofre influência... o tempo todo também em modo geral, né? E aí vai minha pergunta para o Piero também e para a Zorilda. Vocês acham que, por exemplo, essa influência pode ser em nível mais global? por exemplo, as influências de espíritos também, em termos de socorro. Às vezes o planeta Terra precisa de socorro em termos de nações, que nem a gente tem visto esses desastres, essas catástrofes que a gente tem visto naturais. Vocês acreditam também que sofre esse tipo de influência? É, bom, com certeza. Eu acho que a gente tem aí, né, diversos relatos, né, de diversas obras e fontes confiáveis, que a Terra sempre passou por essas provações, né, em caráter individual e coletivo. As nações, o planeta todo, as guerras que nós tivemos aí, ainda temos, né, hoje, essa recente catástrofe aí na região ali da Turquia e da Síria. Então, inclusive, a gente é obra de estudo, né, em uma das leis, digamos, né, naturais, né, que universais, né, que é a lei da destruição. Tudo que acontece no planeta, no coletivo, no individual, tem um propósito, né? De mobilizar e de chamar a atenção das pessoas. Então, desde do fato de a gente falar que uma pessoa está sofrendo algum ataque espiritual, alguma obsessão, até um desastre, né, natural, como a gente tem visto acontecer aí, né? Foi pandemia, guerra na Ucrânia e agora esse terremoto terrível. Então, tudo isso tem um propósito, né? De mobilizar e chamar a atenção das pessoas para o coletivo, para o olhar, para externalizar, né? Começar a observar o que está à volta, né? Deixar um pouquinho esse sentimento individualista, de egoísmo e começar a pensar no próximo, no coletivo. Acho que esse é o maior propósito de tudo isso. Legal. E acredito também que as vibrações, né? Nós trabalhamos muito através de vibrações, né? Na Casa Espírita, sobre todo o nosso planeta Terra, sobre o nosso país. E a Terra, vou falar para vocês uma coisa: a Terra está precisando se equilibrar, né? Ela ainda não chegou no eixo certinho dela. E tem que renovar também, né, gente? Tem que ter a renovação de pessoas e tudo. A gente não pode falar isso, mas é o que nós vemos, né? Mas é norma nas casas da Aliança, toda quinta-feira eles fazem vibração para a paz mundial, para que haja harmonia no Brasil, que os governos sejam influenciados pela boa espiritualidade. Então isso é feito semanalmente lá na Fraternidade Paulo de Tarso, em outras casas da Aliança. Não sei se em outros centros eles costumam fazer esse tipo de vibração, né? Olha só, duas questões aqui. A primeira é da influenciação que a gente estava falando, né? No próprio Livro dos Espíritos está lá: os espíritos influenciam nas suas vidas? A resposta: muito mais do que vós podeis imaginar. Só que o que acontece? Como nós sempre somos negativos, a gente sempre fala, quando os espíritos interferem na nossa vida: meu Deus do céu, os espíritos estão interferindo na minha vida, nossa, então eu estou perdido, então não sei o quê. Mas espírito bom também influencia na nossa vida. Ele não está falando de obsessores, ele está falando de espíritos. Então nós estamos sujeitos a sermos influenciados por espíritos obsessores e por espíritos bons. Qual a sua sintonia? É essa que vale. Se eu estiver ligado do lado ruim, vou ser envolvido por obsessores. Então, como o Rui conta uma história uma vez lá, que aconteceu até no trabalho de vocês. A pessoa saiu do trabalho porque só recebia espírito obsessor, só recebia espírito ruim. O Rui falou: para de ir para balada, para de ir para balada, para de andar nesse lugar que você vai receber espírito bom. Entendeu? É porque agora você vai brigando com todo mundo, né? Aí vai pro centro espírita, aí vem tudo quanto é tranqueiro, vem na pessoa, né? Meu Deus do céu, o outro recebe o espírito de luz, a outra recebe uma preta velha, o outro recebe o caboclo tão bonito, e para mim só vem essas coisas. Então para de fazer bagunça, que você Isso. vai começar a receber espírito bom também. É porque, né? Essa pessoa, um dia eu estava dando uhum. curso de médio para ele, e eu passei lá para a Fraternidade Paulo de Tarso, ele estava com a caminhonete dele com a porta aberta e discutindo com o cara. Daí ele veio lá. Aí ele fez a pergunta: por que que eu recebo uhum. só espírito ruim? Falei: pô, eu passei ali na rua, você tava brigando com o cara, né? Você quer que vai receber a Madre Teresa aqui no, uhum. no Centro Espírita? Não dá, né? Você tem que E outra coisa melhorar. Que eu queria falar também, que tá no Livro dos Espíritos, que é exatamente os espíritos da Terra. Sim. Que muita gente fala: não, vamos rezar para o espírito da Terra, vamos pedir para o espírito da Terra, como se a Terra tivesse um espírito, né? E na realidade, não, a Terra não tem espírito, mas os guardiões da Terra, que existem muitos e muitos, são os espíritos da Terra. Então, quando a gente está querendo que a Terra melhore, na realidade, nós estamos pedindo para esses espíritos, né, que estão prontos para ajudar, que desde o começo da Terra, que existe essas legiões de espíritos que cuidam da Terra, todos auxiliares de Jesus. Então, quando a gente fala em espíritos da Terra, a gente está falando nesses espíritos, que são espíritos superiores, que são designados, né, pelo Criador para cuidar de cada planeta, de cada órbita, alguma coisa assim. Isso é a coisa mais natural. E esses desarranjos que existem aí também é natural. E outra coisa, a gente paga por aquilo que a gente faz, né? Se você está destruindo tudo, com certeza o troco vem. Não adianta nada querer aterrar uma praia, que uma hora ela vai querer pegar o espaço dela de volta. Com certeza. Né? Não adianta nada a gente desmatar tudo, que uma hora a natureza vai reagir. Então, são coisas assim que são naturais, mas muitas vezes é a falta de vigilância nossa do ser humano. Né? Carlinhos? Não, eu queria só comentar com o Rui. A Sônia Santos, a Rosana Alho, o Paulo César Chaves, do Jefa, nós participamos de um grupo de vibrações pelas 22 horas, de domingo a domingo, todas as noites, às 22 horas, esse grupo se reúne e é seguido por gente até de fora do Brasil, Portugal, Espanha, porque nós estamos realmente precisando de vibrações por esse planeta. Sim. Né? Então, na hora que vocês estão fazendo essas vibrações, pode ter certeza que vocês estão acessando os espíritos da Terra, os espíritos que estão protegendo tudo. Por isso que as vibrações são interessantes. O próprio Dr. Bezerra de Menezes fala isso. Se a gente conseguisse imaginar a importância das vibrações, a gente mudaria o mundo. A gente pensando no bem o tempo todo. Mas não, nós ainda somos aqueles espíritos que o mal chama muito mais nossa atenção do que o bem. É igual assim, você pode passar o dia todo bem. O dia tem... Digamos aí que a gente acorda 8 horas da manhã, vai dormir 10 horas da noite, ou meia-noite. Então você fica esse tempo todo aí acontecendo as coisas durante o dia. Só coisa boa. Quando está perto de dormir, alguém liga para a gente e fala uma coisa ruim. Você se desliga totalmente de tudo com o que aconteceu e se liga no ruim. Não, e depois tem outra, né, Jorge? Os meios de comunicação que nós temos aí a nosso dispor só traz coisas negativas, né? Eu não estou tendo muito problema com isso, não, porque eu não assisto, né? Então não estou tendo muito problema. Se você for contar nos jornais que aparecem na televisão, quantas pessoas morrem por dia, é um absurdo. Quanta violência acontece, mas não acontece nada quando dizendo, olha, tem um grupo lá em São José dos Campos que está fazendo essas coisas bonitas, isso não aparece na televisão, só aparece coisa É o que dá ruim. Audiência, né? E isso entra na vibração do nosso povo, quer dizer... É o que dá audiência. Exatamente. É o que dá audiência, né? Mostrar o... Não, vamos fazer coisa. Aquela pergunta do Aespo. Eu lembro de Core Salteado. Tá aqui já. Aqui, ele já mandou aqui de novo. Mandou de novo? Mandou. Faz aí, Carlinhos. O Piero. Perguntou pro Piero. Foi essa pergunta que a gente leu e... Aí caiu a internet. Aí caiu a internet depois da pergunta, né? A pergunta é a seguinte. Piero, um socorro espiritual, porque é raro, para não dizer impossível, médiuns homens não receberem espíritos e gays? Seria uma rejeição mediúnica ou é preconceito? Fato. Obrigado. Pergunta capciosa, hein, Aécio? Mas vamos lá, minha opinião, tá, gente? Isso aí não é um consenso, tá? Eu não concordo com isso. Quem está lá disposto a trabalhar, o médium, ele não pode ter. Ele tem que ter destituído de qualquer tipo de preconceito. Ele está lá como instrumento de trabalho. Esse é o nosso papel. Então, qualquer espírito que venha, a gente tem que atender e ajudar da melhor maneira possível, tá? A questão da orientação sexual, assim, né? A gente entende que o espírito não tem sexo, né? Ele é assexuado. Quando ele desencarna, ele ainda conserva as características da última encarnação dele, independente de qual tenha sido a orientação sexual dele. Tá? Mas no meu caso, eu nunca tive assim, uma experiência específica com relação a isso. Tá? Mas assim, normalmente os espíritos que vão lá para serem atendidos, né, são espíritos que estão numa condição ali, né, de dificuldade, né, espiritual, precisando de socorro. Muitas vezes eles nem têm consciência que desencarnaram, a situação, a condição em que eles estão. Então é feito esse primeiro, né, o doutrinador, né, para quem não conhece como é que funciona ali no grupo, no trabalho, na câmara ali, né? Normalmente a gente divide ali entre médiuns e doutrinadores, né? O médium é um instrumento que vai receber a influência do espírito para poder dar vazão à comunicação, né? Por isso o nome, né, de médium, né, intermédium. E tem o doutrinador que acompanha o médium para fazer essa parte, para dialogar e tentar fazer esse atendimento, né? Orientar o espírito que está ali, né? Naquela situação pedindo socorro, né? Então, cabe aos dois terem, né, essa parcimônia, esse equilíbrio para poder entender e, naquele momento, dar o melhor destino para o espírito que pede socorro naquele momento, né? É, eu só posso dizer que já recebemos vários, viu? Em vários trabalhos que a gente realizou, já recebemos vários, mas não há necessidade ele vir com seus trejeitos, sua maneira de falar, não há necessidade disso. Ele simplesmente vem dizendo, olha, cometi muito desses erros, quer dizer, que muitos acham que é um erro, sei lá, mas o que acontece? Nós acolhemos a todos com muito carinho, sem se preocupar com sexo, aquela coisa toda, não temos esse objetivo. Nosso objetivo é ajudar. E tem as famosas pombagiras que são mulheres, são aquele muito mal entendido também, que elas vêm com perfume, com roupas bastante exóticas, chamativas, né? E a gente recebe com a maior tranquilidade. É, só Rui, só para a gente deixar bem claro aqui também, que o espírito sendo gay, de mulher, de cigana, seja quem for, o defeito que ele tem é algum problema que ele teve na vida, não é a orientação sexual dele, não, né? Não tem nada a ver assim da gente achar que a pessoa foi homossexual, alguma coisa, está errada. A gente não sabe nada disso, né? Ela pode ter errado em muitas coisas que qualquer um erra, né? Como, com certeza. Algum tempo eu estava atrás numa preleção no Anjo Ismael. Naquele dia não era eu que estava fazendo a preleção, eu estava sentado e a pessoa falou e alguém perguntou sobre homossexual. Aí o preletor falou que era alma doente. E eu sabia que tem uns três casais de mulheres lá que são casais homoafetivos, né? Aí depois eu falei, meu Deus, tomara que o pessoal não tenha prestado atenção. Mas não deu outra. Na hora que eu saí, a pessoa me cercou e falou, Jorge, eu a vida toda eu escuto suas palestras, você nunca foi preconceituoso nesse sentido. Por que a pessoa falou aquilo? Que o homossexual tem a alma doente? Eu falei, porque a doente é a alma dela, não é de homossexual. Quem fez a pergunta? Falou, a alma doente somos todos nós que estamos aqui na Terra, temos alma doente, senão a gente não está mais aqui. Senão a gente não está vivendo um planeta de expiação. São poucos que passaram pela Terra que não tem alma doente. Quem são os que passaram por aqui que não tem alma doente? A gente conta nos dedos. O resto de todos nós tem uma alma doente. O plano espiritual não vai escolher, quando a gente chega lá, apontar, olha, você era homossexual, você era não sei o quê, você... Não, vai apontar, ó, você deixou de fazer aquilo, você não cumpriu, você não trabalhou no aspecto moral, você fez um monte de coisa errada. É isso que vai ver, e não orientação sexual, não se é homem, se é mulher, se é nada disso, né? Porque, e outra coisa, a doutrina espírita não pode ter preconceito em nada, mas eu posso receber um preto velho e não falar igual o preto velho, o que é que tem? Sim. Então, com certeza. O médium não tem desculpa para dizer que não recebeu um espírito. Eu não recebi esse espírito. Como a Elza agora há pouco falou para nós. Ela já viu médiums, não quer receber uma pombagira lá, sim, uma coisa assim, um médium, uma mulher que vem com sensualmente às vezes, e o médium não quer receber porque viu aquela sensualidade na mulher. Se ele estiver fazendo isso, ele não está prestando para trabalhar. Porque ele não precisa fazer. Então, agora é o seguinte. Suja. Aí vem uma dançarina, eu vou levantar e vou ficar dançando? Dá passividade para a dançarina e fala, sim, o que é que ela quer falar. Não tem problema. É porque essa é outra coisa que nós fazemos, porque no nosso trabalho, o médium recebe todo e qualquer tipo de espírito sem se levantar, sem fazer trejeito, sem fazer nada, né? Ele simplesmente é educado para que isso aconteça, tá, Jorge? O tio. Então não tem essa de levantar, querer... Não, nada disso. Nós fazemos o trabalho sentado, acomodado, muito tranquilamente e com muito respeito com a espiritualidade. E também nós temos muito apoio da espiritualidade sempre nos ajudando. E tem também pessoas que trabalham no centro espírita e são afeminados. E daí? Exatamente. Ah, não pode trabalhar? Esses dias também outra coisa é o seguinte, né? Que, algum tempo atrás teve um centro espírita. Nós dois fomos uma vez no centro espírita, né? Que tinha duas mulheres tomando conta e elas viviam, né? E o pessoal questionando por que as mulheres estavam tomando conta. E até o Rui que estava lá falou, mas vem cá. O que, que elas estão fazendo aqui no centro? Elas estão se agarrando? Estão fazendo um monte de coisa? Porque se estiver se agarrando alguma coisa, homem e mulher também não pode. Nem homem, nem mulher, nem ninguém se agarrando. Não, estão fazendo um trabalho fora de série. Falei, então, o que, que vocês estão perguntando? Deixa trabalhar. Essas pessoas não mais. Viviam sem juntas. Preconceito. Exatamente. Então, hoje em dia, as coisas estão muito mais abertas nesse sentido. A gente está... Ou melhor, aberta não. Nós estamos vendo mais respeito para as pessoas que são diferentes, né? Mais compreensível. Para as pessoas que são diferentes. É isso que falta muitas vezes, falta de respeito para as pessoas sendo diferentes, está cheio de gente diferente. É. Eu mesmo sou baiano, sou diferente de todo mundo. Não, eu também sou, então nós, né? Somos. Então nós somos só. Já estrelou, baiano, já estrelou. Somos... Deixa eu falar aqui, ó, o Tião, ele colocou as perguntas aqui para gente. Então estamos com as perguntas aqui. Só para terminar isso daí, porque se ele for afeminado, for gay, for lésbica. Mas senta, chega lá, ele se porta tranquilamente, nós vamos fazer o quê, né? Quer dizer, nós temos que respeitar. Agora... E manda aqueles promíscuos que estão lá tudo embora. Esses que tem que ir embora, né? Que é cheio de machão, cheio de mulher, que são tudo promíscuos e estão lá escondidos atrás de uma capa, né? Esses aí é que tem que ser mandado embora. Veste a máscara, né, Jorge? Exatamente. E porque o nosso lado escuro é um problema. Com certeza. Tá? O nosso lado, claro, é beleza, é bonzinho, coisa e tal, mas quando a gente está sozinho com a gente mesmo, aí é que o pessoal fala, a hora que você entra no banheiro e fica sozinho, ali é a hora de você se colocar... Consigo mesmo, né? Fazer um juízo. Tem até algumas coisas que eu contesto, às vezes, no nosso meio mesmo, é discriminação contra uma pessoa que fuma... A gente tem que orientar a pessoa a não fumar. Sim. Né? A gente tem que orientar a não beber, nem tudo. Mas a pessoa que fuma e a pessoa que bebe, ela não é menor do que ninguém, não. Ela fala, não, você não serve para isso aqui porque você fuma, porque você bebe. E aí o que, que acontece? Mas o mentiroso serve, né? Fofoqueiro. A pessoa, o fofoqueiro serve, porque ele fica quietinho, ele vai fazer fofoca depois. E mentir, mente pra caramba. E esse aí tá lá bonitinho, sentado, trabalhando, fazendo não sei o que, fofo. Quer dizer, o lado moral a gente tem dificuldade, o lado sombra, igual você está falando, tem dificuldade para ver. Aí a gente fica atacando o externo, né? Fica atacando o que a gente consegue ver. É porque o ideal seria se nós tivéssemos tanto o nosso lado para a população, claro, como nós tivéssemos também a hora que você está sozinho em casa, a mesma... Mas não é assim. A gente vê que tem pessoas, que nem tem aquele caso lá com o cara, não, eu no centro espírita sou um carneiro, mas aí para fora sou um leão. Quer dizer, para mim está tudo errado. Claro. Quer dizer, ele tem que ser, a pessoa tem que ser o mesmo dentro do centro espírita e fora do centro espírita. Né? No centro espírita está bonitinho. Jesus, meu Jesus. O Jesus demora meia hora para falar. Jesus! Quando chega em casa, chuta o cachorro, briga com a mulher, briga com os filhos, briga com tudo. Não adianta nada. Que nem o Alamar falar. E ao lado que chegar e falar, Jesus, amado, Jesus. E tal. Não sou eu, não. Pô, gente, vamos deixar os entrevistados falar agora? Vamos. Não vou xingar. O Edson reclamou ontem, viu? O Edson falou, no dia que os entrevistados conseguirem falar, eu vou dar um alô pra caramba pra vocês. E Antônio Avaroto perguntou aqui, por favor, expliquem o que é o tratamento P3B. P3. Colocou aqui. P3B. E outros existentes na casa espírita. O que é dar passividade? Eu acho que ela já sabe que é, mas ela fez isso até para ajudar a esclarecer, sabe. Claro. Ela é muito inteligente, ela sabe. Então, posso responder? Claro. Pode falar, né? Vou deixar eu falar. Não. Então, gente, P3B não precisa o próprio... A pessoa ir no trabalho para ver como é... Não, ele pede, manda um papelzinho, escreve direitinho o endereço e o problema dele. E aí, quem está trabalhando no socorro, P3B... quem está trabalhando no socorro P3B, então o que acontece? Ele vê a entidade, fala o que tem, o que não tem, e depois nós mandamos para a pessoa que pediu socorro, né? Então é isso, P3B. Agora, quer falar, seu Rui? Não, é que o P3B, ele passa, esse é um nome dado pela aliança, que chama Pasteur, o passo Pasteur P1, P2, P3, P3, P3B, P4 também tem, para criança. Então, as pessoas passam pela entrevista no Centro Espírita, toma passe, ouve a preleção e depois essa ficha é levada para uma câmara de médios, que é justamente que eles vão trabalhar de acordo com aquilo que ele passou na entrevista, entrevista e no passe que vocês trabalham lá de quarta-feira. A nomenclatura que foi criada para os passes padronizados. Então, só para rapidinho, né, nós temos o CH, que é choque anímico, que é para a parte espiritual exclusivamente. Isso. Né? Aí nós temos o P2, que serve tanto para a parte espiritual como para a parte física. Aí nós temos o P1, que é para a parte física. Aí nós temos o P3B, que é para a desobsessão, que é o trabalho de desobsessão. Aí nós temos o P4A, que é o trabalho cromoterápico, né? P4A, que é o P3A, que é o cromoterápico. P3A, de cura. O P4A e o P4B são passes infantis, tanto para o lado físico como para o lado espiritual. Então, é simplesmente nomenclatura para poder você dirigir o assistido, quando ele passa a ficha, como o Rui está falando, que tipo de passe ele deve tomar. E quem analisa isso é um colegiado formado por médiuns, né? Que analisa qual tipo de passe aquela pessoa deve tomar. Tá, então, esse é o tipo do P3B, que é um trabalho espiritual, esse que vocês mas a fazem. Pessoa passa na rotina do trabalho do Centro Espírita. O nosso socorro é diferente. É aleatório. Quer dizer, aleatório que eu digo, a pessoa manda o nome, igual a gente tem no sábado de manhã lá também, que faz muito parecido com o de vocês, né? Claro que a gente não tem 100 anos de existência, mas a gente faz um trabalho parecido no sábado de manhã lá na AME. O Rui já foi lá, é parecido com o do Rui. E quando o Jorge tem... O de vocês é muito produtivo, eu penso. O de vocês é muito produtivo porque vocês abrem para todos os médios da passividade de uma vez, até se quiser, com quem está próximo, orientando, sendo o orientador ali do lado, né? No nosso caso, a gente não tem condições de ter tanta gente assim que consiga disciplinar, então a gente só dá só tem um dirigente, e aquele dirigente ali, ele atende todos, então tem que dar passividade um por um. Então ele não é tão produtivo. Vocês, enquanto vocês atendem, por exemplo, 10 pessoas, a gente só consegue atender duas, por exemplo. Não, e tem outro caso, por exemplo. Quando o médium dá passividade, ele tem um dialogador, ou então, como é que você fala? Doutrinador. A gente não gosta muito desse nome doutrinador, porque dá a impressão. Facilitador. É o facilitador. Então, nós colocamos um facilitador e o médium dando passividade. Isso numa roda de 10 ou 14 pessoas, e cada um com seu. E ali, às vezes, um tratamento tem 4, 5 entidades que ela dá passividade na mesma hora. Tá? Então, isso aí é muito produtivo, que você consegue atender muitas pessoas mais rapidamente. Igual quando a gente faz de um por um, igual o nosso, às vezes você tem que passar a ficha da pessoa 3, 4 vezes, quer dizer, ela vai demorar 3, 4 semanas para você conseguir resolver aquele problema. Porque mas isso não é por causa que é diferente, é porque não tem gente suficiente para fazer isso, como vocês. Por isso que muitas vezes a pessoa vem me procurar, ao invés de eu fazer o tratamento lá na AME, eu falo, não, procura o Rui lá no Paulo de Tarso, eu sei que é mais rápido. Tem algumas pessoas que não aceita esse trabalho. Uhum. É um problema deles também, né? Claro. Quer dizer, porque nós trabalhamos com isso há muito tempo e eu não vi até hoje ninguém sair de lá pedindo socorro do médico que está trabalhando ali, pedir socorro que está precisando de auxílio. Não. Por isso ele é muito bem preparado. E a gente é muito bem amparado pela espiritualidade, porque sabe que nós estamos fazendo um trabalho com muita consciência, né? Tem pergunta aí. Eu estou com as perguntas também, Carlinhos. Senão eu faço aqui. Você tem? Lá eu pergunto. Vai lá, então. Vai lá, Carlinhos. O Aécio César tem outra pergunta. Acho que essa antes do Aécio César veio uma do Daniel Rosa. Você tem ela aí? Não. Acho que chegou antes a do Daniel. Não. Vamos fazer? Porque a gente já fez uma do Aécio, pode ser? Então faz o Daniel. Posso fazer? Eu não tenho aqui. Então não vou deixar você falar, então. Desculpa, Carlinhos. Deu a chance. Vou falar pra você, Jorge. Foi o que o Aécio falou ontem. Carlinhos, o dia que deixar você falar direito lá também, você vai se dar bem. Vai, eu vou. Porque a gente já fez uma do Aécio, o Daniel Rosa aqui vai ficar chateado. Ele perguntou assim: é mais difícil esclarecer os espíritos que tiveram por preconceito o espírito de sistema no que se glorificam? Eles estão competindo, né, os dois, entre quem faz mais difícil. Então, eu vou repetir. É mais difícil esclarecer os espíritos que tiveram por preconceito o espírito de sistema no que se glorificam para se readaptar à nova realidade espiritual? Então é difícil esclarecer esses espíritos que precisam se readaptar à nova realidade espiritual. Eu acho que assim... Como até comentei já, né, muitos espíritos, eles não sabem que desencarnaram, né? Então eles vão lá muitas vezes nos interpelar, né? A gente tem até um caso aí clássico aí, uma história do cardeal que ia lá, ele frequentou o grupo, né, ia participar lá, e ele era muito intempestivo, ele tinha ali a consciência da razão de que tudo que ele falava e pensava era o certo. E só ao longo de muitas sessões ali de trabalho, que ele começou a se conscientizar da situação dele, depois ele até tomou o destino dele. Mas muitas vezes acontece isso sim, né, de um espírito ali mais duro, mais ríspido, ou mesmo inconsciente da situação dele, né? Então ele está totalmente ali desamparado, né, em consciência e espírito. E nós não temos por hábito dizer para aquele espírito que não sabe que já desencarnou, dizer que ele está desencarnado. Sim, sim, sim. Porque senão ele vai desencarnar de novo. Exatamente. Ele morre de susto, né? Ele pode morrer de susto, né? Então a gente costuma contornar. Mas agora tem uma coisa. O ambiente é muito amoroso, que esses espíritos eles vão chegando ali, eles sentem aquele ambiente e já começa a mudar a sua maneira de agir e de pensar, né? Mesmo os entrevistadores, né? Os que estão, eles têm aquele carinho com o espírito que chega, às vezes chega muito nervoso. Mas aí a própria que está do lado do médium começa a conversar com ele e tudo. E o médium também, que está com o espírito. E temos aqueles espíritos. Não tem espíritos, essa maldade, não. Aqueles espíritos que vêm para se vingar. Exato. Tem também os vingadores, né? Tô te procurando há não sei quantos anos, não te acho agora. Agora achei o fulano. Achei, vou fazer. Não vou fazer nada. Fazer nada. Tem. Posso perguntar da Aécio agora de novo? Pode, agora deixa eu falar. Legal, obrigado. Marcar no caderninho. No socorro espiritual, a filtragem mediúnica poderá se dar no processo de mistificação, tanto do médium como também do mentor espiritual, em erros de permuta mediúnica? Com certeza, a filtração mesmo. Porque se às vezes chega um muito educado, tá? Chega uns brabos querendo derrubar a mesa, derrubar... Então... O médium sabe como filtrá-lo antes dele fazer o que ele está desejando, porque lá não é o ambiente para ele fazer o que ele quer. Não, tem depois, que respeitar o ambiente. E depois a vibração da entidade mistificadora, a gente percebe na hora, né? E eu, por exemplo, com o dirigente, falo, toma cuidado que essa entidade tá querendo nos enganar. Então já fica... E tem outra coisa. Muitas vezes nós... Na véspera do trabalho, a gente já sente o que vai acontecer naquele trabalho mediúnico. Eu chego para o pessoal e falo, olha, hoje nós vamos ter tal, tal, tal espírito assim, vamos se cuidar, vamos tomar cuidado. E não dá outra, né? É verdade. Chega bem bravo. Parado, né? Bem bravo. A gente ali em equipe, né? De encarnados trabalhando, né? A gente tem uma equipe ali, mas não esquecer da proteção e do amparo que a gente tem da espiritualidade, né? Então, tem toda uma equipe espiritual ali também para nos assistir, nos amparar, como a Azul já frisou, fazer esse trabalho, né, de filtragem, de preparar, né, essas entidades para serem atendidas. Então, é fundamental e é muito importante, né? A participação deles é uma equipe, às vezes, até maior do que a nossa ali presente para fazer esse trabalho, né? E depois tem uma coisa que é muito importante. A espiritualidade, ela nos respeita se nós dermos o respeito. Eles não vêm bravo, não vêm nada, porque eles sabem que ali a gente está trabalhando com muita seriedade e honestidade. Então, é difícil a gente querer enganar alguma pessoa que é muito honesta, muito séria. A gente querer enganar porque a gente fica até com dó de enganar aquela pessoa honesta e séria. Acontece também com a gente. Não é que eles têm dó, não. É que eles percebem que nós estamos trabalhando ali, que não há necessidade de vir mentir, porque nós vamos descobrir, né? Sim, certo? Com certeza. Vamos para o momento pergunta? De Gavalho ou vamos direto para... Vamos colocar uma música. Certo. Vamos colocar uma música aqui. A música agora que nós vamos colocar aqui. E a gente volta... Outras verdades do... E a gente volta, Neto depois Moreno. Da música, a gente volta direto para o momento de Gavalho. É um reggae aqui agora. E vocês vão comentar. O negócio ficar zen agora, vamos colocar um reggae aqui do Ed Moreno. Outras verdades. Legal, vamos lá então. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o evangelho através da música. barrancos, descendo, enterrando aldeias. O vento destelha e faz telhas voar. A água invade cidades inteiras. Quem nos protege não sabe explicar. Nos polos estão desmanchando geleiras, oh. E já é besteira o mundo reclamar, ah. O desmatamento não tem mais fronteiras, oh. E o aquecimento não tarda a chegar, ah. Se vocês não me entendem, leiam Kardec então. Se vocês não sabem, leiam Kardec então. Pro inexplicável ter explicação. Uma grande nação sem ter razão. Mata pai, irmão mata irmão. Alguns vivem bem, outros no precipício. E a depressão tá lotando os hospícios. Há quem não aceita a reencarnação, oh. E destrói a vida pelo coração, oh. Se entope de drogas pra dar um sorriso, oh. E vive sonhando com tal paraíso, oh. Se vocês não me entendem, leiam Kardec então. Se vocês não sabem, leiam Kardec então. Pro inexplicável ter explicação. Se vocês não me entendem, leiam Kardec então. Oh, oh, oh, oh. Se vocês não sabem, leiam Kardec então. Pro inexplicável ter explicação. Se vocês não me entendem, leiam Kardec então, oh, oh, oh, oh. Se vocês não sabem, leiam Kardec então. Pro inexplicável ter explicação. Oh, oh, oh. No ar, contos, histórias e mensagens. No oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito. É, agora nesse momento Gigavale, nós vamos colocar aqui o tema curando aí, só enfrentando lembra. A morte. Enfrentando a morte? É. Enfrentando a morte. O apóstolo Paulo, ao lecionar sobre a imortalidade da alma, reportou-se à morte perguntando: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está o teu aguilhão? Para os que creem na transitoriedade da vida física e na perenidade da vida espiritual, a morte é encarada com serenidade. Há algum tempo, um companheiro espírita passou pelo difícil lance da desencarnação de sua esposa. Naturalmente que o coração ficou dolorido. Era a separação física após multiplicados anos de um matrimônio de muito amor. Juntos, eles construíram o lar, recebendo os filhos, um após o outro, sempre com renovada ternura. Juntos, observaram os filhos, um a um, formarem seus próprios lares, coroando-lhes a existência com vários netos. Juntos, choraram as dores dos filhos, resolveram as dificuldades próprias da vida terrena, e se alegraram com as pequenas e grandes conquistas da sua prole. Juntos, comemoraram muitos aniversários, dos filhos, dos netos, do seu casamento, muitos natais de luzes e paz. Juntos, gozaram férias, foram à praia e ao campo, sempre lado a lado, ano após ano. Agora, ela partira. Mas apoiado na fé e na certeza da imortalidade, embora com as lágrimas ali invadirem os olhos, ele tomou as providências que se faziam necessárias. O corpo da esposa foi levado para o lar, para as homenagens da família e dos amigos. Tudo simples, o caixão e nada mais. Entretanto, à medida que os familiares e amigos iam chegando para os adeuses, algo inusitado lhe chamava a atenção na ampla sala de visitas. Em vez de se deter em frente ao caixão que estampava a morte, seus olhares eram atraídos para a parede da sala, onde estavam afixadas várias fotos de quem se fora. Fotos de sua juventude, fases da maternidade, fotos de alegria e de convivência familiar. Em meio a elas, escritos e desenhos de crianças. Todos os que ela guardara com carinho ao longo dos anos, feitos por seus netos. Os primeiros rabiscos, as primeiras letras, os ensaios de gravuras. Um verdadeiro louvor à vida que nunca perece, ao espírito que se fora cumprida a tarefa. Na hora de baixar o corpo à sepultura, as netinhas, num coral espontâneo, cantaram uma doce canção para a avó. E filhos e netos soltaram balões coloridos que rapidamente encheram de colorido o céu numa clara mensagem de liberdade. Por fim, uma salva de palmas ao espírito, que vitorioso abandonou o casulo da carne, retornando ao mundo espiritual. Para quem participou, foi emoção pura. Para quem se deteve em observação, uma lição de vida no enfrentamento da morte. Para quem crê, a certeza de que a vida prossegue e o ser amado se encontra em pé, aguardando os amores que ficaram até o término da sua própria jornada. Quase sempre a desencarnação de alguém é considerada infortúnio por aqueles que permanecem ainda na Terra. Certamente uma questão grave, mas não desgraça real, exceto para quem não creia na vida verdadeira, que se estende para além da aduana da morte, adentrando pelas largas e iluminadas portas da espiritualidade. Sabendo-se enfrentar esse fenômeno natural, dele se pode retirar valiosos bens que felicitam a criatura. O que você poderia falar de enfrentando a morte, Piero e Zorilda? Bom, gente, eu entendo, né, que a morte é um rito de passagem, né? É uma virada de página do livro da nossa vida, né? Nós espíritas tratamos isso com um pouco mais de naturalidade, porque é sempre objeto de estudo, de pesquisa, de vivência. Então, às vezes a gente trata esses polos, né, de nascimento, reencarne e morte, é com uma distância muito grande, mas nada como um é consequência do outro, né? Então, muitas vezes quando a gente recebe uma pessoa nova na família, né, um ente querido, uma criança que está chegando, é sempre aquele sentimento de esperança, de renovação, de vida, mas a gente não pode esquecer que do outro lado a vida continua, né, com outros propósitos, uma nova missão. Eu acho que nada mais gratificante do que quando a pessoa parte, embora muitas vezes contrariada e até pelas pessoas que estão em volta, né? Daquela partida, às vezes, breve, né? Ou antes do que a gente acha que é o tempo dela aí, mas tudo acontece no tempo que tem que acontecer. Talvez a maior forma de caridade, de amor, é aceitar isso, né? Que é o verdadeiro significado da fé, né? É aceitação. Então, você aceitar que esse foi um processo, que muitas vezes não parece ser um tempo ou inatural, mas ele tem um significado, ele tem um sentido e a vida continua. A gente tem que aceitar e respeitar isso. Zorilda? Então, a gente sabe no Espiritismo que a morte não existe, né, para nós. Só que a cultura nossa é diferente. Você vê, os orientais fazem diferente, né? Eles comemoram a morte, né? Fazem banquetes, frutas, para comemorar a morte, como nós não fazemos, nós fazemos quando nascemos, né? Por exemplo, Rodrigo, por exemplo, tem duas crianças. Quando o primeiro nasceu, o que foi? Fez uma festa, não fez? Foi sim, festona. Então, é isso que eu digo. Nós ocidentais, né, fazemos isso. Mas na hora que parte da, que vai daqui para nossa casa, aí é a festa choro, do lado de lá. É, a festa ela é que está esperando, né? E a choradeira, e a choradeira do lado de cá é ver, tem às vezes até tem. A gente vai fazer uma visita ao morto, a gente vê como é que está o espírito dele, vê o modo dele olhar para nós, né? Assim, ele não olha, mas a gente sente que ele olhou, né? O espírito. Então é isso, gente. Essa... A gente quer julgar a viúva já também, né? Então, tá a bem. A viúva tá um pouco alegre, fala, nossa, cadê o graças a Deus que eu quero. Já deve estar com outro, já deve estar de olho em outro já. A pessoa, você vê? E então parece que a tristeza é obrigado. Você é obrigado a penetrar naquilo ali. A mostrar ali, pra sociedade que você está tristonha. Que você está. E vice-versa, né? Uhum. O homem também. É isso aí, gente. Vamos acreditar dessa maneira. Encerrando, então? Isso. Num oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito, vocês ouviram contos, histórias e mensagens. Só para falar, viu, pessoal? Muita gente aqui colocando, falando sobre o tema, gostaram bastante, né? Muitas pessoas aqui, que é muita gente aí, não dá nem pra gente falar. Até agora, aquela mensagem que eu tava procurando aqui do como é que é o nome dele? Alan Silva? Alan Lima. Alan Lima. É. Aí eu não achei. O Alan Lima tá... Alan Lima, quem que é o Alan Lima? É o filho da Zorilda. Então, tá lá assistindo, viu, Zorilda? Sim. E tem orgulho da mãezona dele. Abraço pra e lá. Eu também. Não, e quem mandou mensagem aqui também foi a Mara Maier. Deseja a todos muita luz, harmonia e paz. Tema muito relevante abordando o programa de hoje. Manhinha. E também a Dona Dina, né? Não sei se a gente já comentou. Deseja Será que a todos. Gente conhece? Dona Dina deseja a todos um domingo iluminado, com muita paz. Grande abraço a Elza, Zorilda, Piero, Jorge, Rui, Carlinhos, Rodrigo e Tião. Dona Dina, que tá sempre com a gente aí também. Sim, tem minha neta, meu neto, viu? Uhum. Meu neto que está morando agora lá em Abu Dhabi. Não, Abu Dhabi não, é. Dubai. Dos Emirados Árabes, da Dubai, né? E ele disse que hoje ia assistir o programa pra prestigiar a vovózinha. Tá tarde dele. Lá. Tá tarde lá, hein? Ele é filho de Alessandro e Marcelo. Marcelo é o filho do Everaldo. Tá bem tarde. Ah, legal. Fui no casamento deles, não foi? Foi esse filho do Everaldo que casou com a filha da Zorilda, que nós somos no casamento? Não. Não. Mas teve outro. Então é outro filho do Everaldo. Esse neto da Zorilda tem quase 30 anos. Tem 31 anos. 30, ah, então. E quem mandou mensagem aqui foi o Ari Rangel também, mano. Bom dia, Vivencianos. Bom dia, Piero, Zorilda. Que bom falar em mediunidade. Em um tempo muitas vezes monoscabado. Em algumas casas espíritas. Um tema. Uhum. Acho que ele quis dizer um tema. Um tema muitas vezes menoscabado em algumas casas espíritas. Forte abraço a vocês. Tem casas espíritas, meu filho, que tem. Não, aqui não. Casa espírita, tu não tem espírito trabalhar com espírito. Exatamente. É uma apologia que eu tenho feito atualmente aí, né? Volta falar. Para os espíritos, para a casa espírita, porque estão expulsando os espíritos pois da casa espírita, né? Então. Cheio de lugar aí que estão mandando os espíritos embora. Você não é espiritismo sem espírito, né? Mas lá na nossa casa a gente acolhe os espíritos. Mas, Jorge, uma vez um pessoal que trabalhava lá com a gente no Pautócio foram para outra casa e falaram... Um dia ela chegou para mim, a dirigente, e falou... Rui, você sabe que agora nós adquirimos uma técnica de conversar com os espíritos... De conversar com eles, mentalizar os espíritos e a gente trata deles. Eu falei, nossa, eu preciso conhecer esse trabalho para a gente colocar na nossa telepatia. Passar né? uns, Uns dois meses ela veio lá. Dá pra você fazer um socorro ali? Tudo não, bem. É igual agora, socorro, é igual agora nessa época, Zorildo, nessa época de pandemia. Muito legal, nós fizemos live, nós fizemos a Casa Espírita, está colocando lá a preleção, está colocando tudo. Tem até passe pela internet, o cara precisa dar passe lá, tudo bem. Agora, desobsessão por internet é brincadeira. Ah, não, é complicado. Não, eu quero ver no dia que baixar um ferrado lá do lado de lá, que eu quero ver se da televisão aqui você vai tirar ele. Entendeu? Então são coisas assim que o pessoal fica inventando que não tem sentido. E o médico tem que tomar... E tem que tomar cuidado também com essas coisas que o Rui tá falando, né? É, porque do médium não subir muito pra cabeça dele, isso, né? Porque se subir um pouquinho, já era. A gente, eu lembro que eu fui convidar lá o... A gente fez um... Eu até queria agradecer a Valéria Plezan, que a convidou para falar sobre Caminho de Flammarion lá no Muito Pai bom, Bem. Muito bom, por sinal. Porque... E eu agradeço a oportunidade de a gente poder falar. E a gente foi convidar um dos observatórios, que tem um observatório lá em construção, que nunca fica pronto lá na Fazenda Santa Maria, né? E aí eu fui chamar o organizador, não vou dar o nome por questão de ética aí também. Aí já me colocou para falar com a secretária, convidar para falar no programa aqui, para a gente falar sobre para angariar ajuda pra ver se faz, já me colocou pra falar com a secretária dele. Não, fala com a secretária. Aí eu fui falar, a secretária falou: não, não tem problema não, ele tem telepatia, ele vai receber o seu pensamento. Nossa. Eu falei: ah, é? Então tá bom. Mas eu não tenho telepatia ainda. Então eu vou ficar esperando ter telepatia. Pessoal, isso não é piada do Rodrigo, isso é verdade, aconteceu mesmo, ele não tá fazendo brincadeira. Então, assim, o médium tem que tomar cuidado. Subiu a cabeça, sim, daqui a pouco ele vai estar ligando pedindo socorro né? Eu tenho um amigo nosso, o Valdir, que ele fala: Rui, o que a gente encontra de médios comendo lata? Ele fala comer lata. Aí para a rua, porque levaram a mediunidade na base da brincadeira, com desprezo, com uma série de coisas, está aí. Tem muitos médios que nós encontramos aí, tudo perturbado por falta de responsabilidade. Ou se achando também, né? É o caso que o Rodrigo tá falando. Aí eu pensei assim, né? Mandei o pensamento, aí eu mandei a resposta para ele. Não, eu respondi para a secretária assim. Falou: então tá bom, eu vou mandar a resposta para ele via telepatia, tá bom? Então quando ele receber, você me avisa aí e me fala o que ele recebeu. Até hoje não teve resposta. Até hoje não teve resposta. É. Telepatia dele nem só funcionou. Não funcionou, né? Não afinizou. Na minha imperfeição aqui, né? Que o Dinho já tá falando, ó. Tem espírito igual o Rodrigo que, ao ser doutrinado, não deixa o doutrinador falar. Seu espírito inferior, né? Quem tá mandando isso? O Dinho. O Dinho, a FIA. É, mandar um abraço para Valéria, que entrou aqui também, né? Aí entrou para saudar. A Yolanda Garzon, que está lá em Uberaba também, mandando um abraço. Mandou um abraço para o Piero, viu, Piero? Yolanda, abraço. Está aqui também. Rodrigo, vamos fazer os aniversariantes? Não, eu só quero dar os parabéns para o Rodrigo, porque eu vi toda a sua entrevista lá com a Valéria. Excelente aquele trabalho que você fez do Camille Flammarion. Uma série de coisas que a gente aprendeu com o nosso querido amigo Rodrigo Costa. Esse obrigado. Jovem, né? Estamos aprendendo. Estamos na líder. Estagiário tá aprendendo. Está aprendendo. Está pensando ficar bom. Não, ainda está longe ainda. Daqui tá a longe. Pouco ele está entre nós aqui, né? Entre um de nós. E a... Modestamente. Mas tá aí, tá no canal do Pai Bem, né? Entra aí no canal Pai Bem aí. É? Com toda humildade do Rui. Com toda humildade. Obrigado, Rui. Estará aí. Obrigado. Vamos lá para os aniversariantes? Então, com oferecimento de WS Festas e Embalagens, né? Hoje a gente tem os aniversariantes da semana, né? Você tem aí, Rui, tem lá do Paulo de Tarso, no dia 15, Ana Júlia Belli. No dia 15 também, o Nobélio Antônio Davi. No dia 16, a Maurícia Fernandes, filha da Dona Dina, nossa querida amiga. E no dia 17, a Silvana Roque. Aqui comigo, só dia 16, a Yolanda Gonçalo, né? Fazia aniversário, que era a mãe do Paulo Quintanilha, né? Ela desencarnou final do ano passado e a gente deseja tudo de bom lá onde ela estiver. Dia 17 também, dia 16, o Enio, marido da Elida Silva. Dia 17, o Francisco. Francisco, eu não entendi o nome aqui, que o Francisco Micieli. É que o Tião tá psicografando aqui também, vou mandar para nós. Francisco Micieli. E dia 18, a Vera é Marotti? Parodi. Parodi. Não, Parodi não. Aqui Vera Marotti. Matarazzo. Matarazzo, meu Deus do céu. Tô dando risada do seu nome, não. Tô dando risada da letra do Tião. Aqui. A Vera, dia 18, a Vera Matarazzo. Está fazendo aniversário. Um grande abraço para todos vocês. É o que o programa Vivência Espírita deseja. Aqui, aqui eu tenho também Jamil Lima, dia 14. Aqui também tem o dia... De quem? Fala aí, Ernesto. Jamil Lima, faz dia 14. Jamil Lima, legal. Aqui eu tenho a dia 13 de fevereiro, meu primo José Victor Labinas, que é filho da minha tia Silvia Labinas, que sempre escuta o programa aqui também. Tem aqui a... Dia 14 de fevereiro também tem a Ludmilla, lá de Jacareí, Ludmilla. A Fife, também, a Ludmilla. A Nobele a gente já comentou. E a gente tem. E tem o Rodolfo também, Martins, que era trabalhador lá da AME. Não sei se continua, dia 16 de fevereiro aqui. Também. E Sonira. Sonira também. Acho que a Sonira acho que era lá da. Lá da. Que organizava os eventos, Jorge, lá do. Ai, esqueci o nome da cidade lá no interior. Quem? Sonira. Ah, lá de Poços de Caldas. Isso, 17 de fevereiro. Uhum. Então é isso. Desejamos aí a todos um feliz aniversário a todos vocês. Vamos então pro sorteio? Sorteio. Exatamente. O que, que vai ser sorteado? Sem vai ser sorteado. O que tem aqui, ó. Pera aí, já tem aqui. Eu já rodei aqui o sisteminha do sorteio, que eu peguei aqui os nomes que ligaram e pediram para participar do sorteio. Não foi marmelada, eu não sabia. Mas ganhou. Opa, deixa eu baixar aqui. Então, com oferecimento da livraria Casa do Caminho, não foi marmelada, eu tava comentando aqui, mas eu baixei agora o som para o pessoal ouvir. Mas quem ganhou o livro foi a Mara Maier. A minha. Que eu não sabia que era mãe do Pedro. Nada por isso. Achei que era Mariângela. Não pode ser mãe do sorteador, né? Na regra, né? Não pode, vai ter que fazer outro. O pior é que a minha mãe, ela liga e passa o nome de todo mundo, né? O nome da minha irmã, o nome do meu pai, o nome não sei o quê. A lista completa. Um vai ganhar. Fala aí. Ó, o Edson está colocando aqui hoje. Olá, pessoal. Hoje o programa foi muito bom. Uma pena que o Jorge falou pouco. Parabéns, Jorge. O Edson Barbosa tá fiado. O Edson. E como foi lá no recanto lá? Vocês estiveram lá legal, no recanto. Muito legal. Deixa eu só contar uma outra coisinha. O Dinho Costa tem um recado para você, Rodrigo. Eu já falei. Só esclarecendo que a gente só brinca com quem gostamos muito e respeitamos. Tá. O Rodrigo é isso, um companheiro de jornada. Ah, ele brincou. Estagiando hoje. Nessa jornada, é isso. Obrigado, Gui. Agora, no meu caso do Edson, ele falou sério, eu não falei quase nada. Né? Não foi. Essa é a maneira de falar sério brincando. Eita, nós. Vamos aqui então. Vamos lá. Escuta essa música, é a hora da dica, né? Então a gente pede aí pros nossos entrevistados aí comentarem, dar uma dica pra gente de algum livro, alguma série, alguma dica aí que queira passar pros nossos ouvintes. Dorida? Então, gente, quem gosta e não sabe muito sobre a vida de Jesus, Sublime Peregrino. Ele é maravilhoso em relação à vida de Jesus, como foi que ele andou aqui na terra, como que... Tá bom assim, Rodrigo? Tá? Tá bom. E como ele passou, o que ele fez. É um livro que eu já li 3 vezes quero ler pela quarta vez, porque ainda não estou satisfeita com o que eu aprendi. Mas é muito bom, viu, gente? É do Ramatiz. É de Ramatiz. Ramatiz. Piero? Bom, gente, eu trouxe aqui esse livro, tá? Juro que não foi combinado. Casa da Marcela, onde floresce a esperança. Acho que o Jorge Reis conhece essa obra aqui, não vou brincar. Foi ele que psicografou, tá? Eu sou suspeito pra falar, porque eu gosto muito de ir na Casa da Marcela, tá? Eu, pelo menos a cada 15 dias, uma vez por mês eu vou lá. Quem tem curiosidade em conhecer como que funciona um trabalho mediúnico, nesse caso, né, o objetivo é outro, não é de socorro, mas sim de cartas, são cartas consoladoras, tá? É um trabalho maravilhoso, o ambiente é maravilhoso, a música. Então eu gosto muito de prestigiar e eu trouxe aqui inclusive esse fechadinho aqui, lacradinho, vai ficar aqui para sorteio, tá? Para o Rodrigo sortear e claro, com a dedicatória aí do Jorge Reis, tá? Quem tiver oportunidade, gente, em Jacareí, tá? De conhecer a casa, não só esse trabalho, né, de psicografia, de cartas consoladoras, eles têm outras obras sociais também, de ir lá prestigiar, conhecer o trabalho, inclusive toda a arrecadação da venda dos livros fica para apoiar as obras da casa, tá? Então eu recomendo. Ligar o telefone pro pessoal. Ligar o telefone como? Nossa, acho que eu tava no mudo aqui. O pessoal não devia estar me ouvindo aqui. Quem ligar agora já? Sortear ou então, deixa pra sortear? Então, se alguém quiser o livro Casa da Marcela, onde floresce a esperança, fora a Fernanda e o Fábio lá, que não pode ligar lá da Casa da Marcela, né? Pode ligar agora que ganha de presente esse aí autografado, que o Piero trouxe, presente pro Piero. E a gente autografa. Aí. Já ligaram. Já ligaram aí. Deixa a foto, Tião. Coloca o nome direito aí, viu? Eu queria descobrir no dia que alguém vai saber. E o contato, pega tá o e-mail, o telefone também. Aqui. Tá Maratazo. Tá Maratazo. Pega Maratazo. Você vê que é médio de psicografia. Porque pra mim aqui tá aí, Maiote Jô. Não tá Maiote Jô? Bem, Rodrigo, ô, Tião, vem esclarecer pra gente aqui, Tião. Sacanagem com o Tião. Não, sou Tião. Não, é que ele é cientista. Uhum. Ele escreve como é que chama? Ele, a psicografia dele é do. Não, mas todo mundo que vai pro telefone escreve desse jeito, já percebeu? Já. O Beto, os outros, ninguém entende a letra. Chega aqui, eles vai rápido. Pra não perder, né? Uhum. Qualquer lugar escreve bem, mas aqui. Uhum. Legal, bacana. Já coloquei aqui o link pro pessoal. Vou colocar o link do livro da Casa da Marcela também. Ô, até com toda humildade, obrigado, viu, Piero? Pela propaganda do meu livro. Ó, quem ganhou foi a Estalina. Estalina. Ah, essa merece. Estalina, que é sempre ouvinte do nosso programa, tá sempre junto. Então você ganhou o livro aí, Casa da Marcela, tá bom, Estalina? Nós vamos, eu vou autografar e o Rui vai deixar lá no Paulo. Lá na livraria Casa do Caminho. Estalina o quê? Exposição. Estalina de Freitas. A Estalina, mãe da Aliane, mãe do Alexandre. Tá, legal. Uhum. Acho que seria bom se ele viesse buscar aqui com a gente. Isso é a Estalina. Estalina, você que está ouvindo aí, se você quiser vir pegar aqui no programa. Vem conhecer. Domingo que vem. Uhum. Aí você liga aqui e fala o que você quer. Senão a gente deixa lá na livraria Casa do Caminho. Tá bom? Liga aí para o Tião e fala para ele. Bacana. Vamos lá então. Então a gente já tá bem avançado, né? Vamos começar a encerrar? Isso, vamos lá. Vamos começar a encerrar então. Vou abrir aleatoriamente aqui do livro Você Se Conhece, da nossa autoria, lançado pela editora Dionise. A meditação constante sobre quem somos, de onde viemos e para onde vamos, nos fará lembrar de que nossa ascensão espiritual depende unicamente de nós, artífices de nossa felicidade ou desdita. Paz e alegria em todos os corações. Um grande agradecimento a Zorilda, ao Piero, a Elza, que a gente sabe que ela gosta de ficar quietinha mesmo, ela ficou ali dando toda a sustentação. Na hora que a internet foi caindo, ela ficou mais dando sustentação ainda para voltar e voltou. Tá lá atrás, lá. Né? E voltou. Né? A internet voltou. Então, muito obrigado a vocês. Pode ter certeza que foi muito legal, viu, Piero? Viu, Zorilda? Foi muito legal o programa. É uma pena que deu aquele. Mas o programa está gravado inteiro. Na hora que a pessoa for assistir depois, ela vai assistir completo. Né? Não vai ter as paradas no meio, não, para assistir. Uhum. Então vai dar para aproveitar bastante aí esse programa de hoje. Foi bastante esclarecedor, porque foi bem prático, né? É o dia a dia do que acontece com vocês, que foi falado aqui hoje. Semana que vem, Rui, quem vem? Semana que vem nós teremos o Thiago Vasconcelos Borges. Ele vai falar sobre anjos das ruas. Uhum. É um trabalho que eles fazem, recolhendo as pessoas que vivem na rua. É lá de Jacareí. E o Thiago é filho da nossa querida Sandra. Amiga Sandra. Ah, legal. Que uhum. faleceu, que desencarnou há pouco tempo. É, falou na Sandra, sexta-feira mesmo, uma pessoa pegou um livreto lá na AME e falou: quem que é esse livro aqui? História de Assombração. Eu falei: da Sandra. A Sandra fez um livrinho assim, de Histórias de Assombração. Muito legal. E ela fazia muito livro em braille para as uhum. pessoas, para as crianças, principalmente, né? Uhum. E você conheceu, né, Jorio, da Sim, Sandra? Sim, consigo, minha amiga. Sou suspeito para falar. Ela é diretora. A Sandra estudou com meu pai na faculdade. Eu sou muito amigo da Thaís, filha dela, da família. Eu conheço o Thiago, conheço toda a família. Ele faz um trabalho sensacional de assistência em Jacareí. E ele está seguindo os passos da mãe, né? A mãe sempre foi uma pessoa muito dedicada à educação, uma ativista e escritora, educadora. Eu gostava muito dela. E ele está continuando esse trabalho dela. Vai e ser ela entrevista trabalhava muito com crianças. Com crianças, exatamente. Com pedagoga, foi diretora. Ela foi diretora, ela foi e era supervisora do ensino aqui no Sul. E era ouvinte assídua do nosso programa. Todo ano que a gente fazia aniversário, ela vinha, o Sérgio, o marido dela, vinha trazer um bolo pra gente. Eu lembro. Legal. Rodrigo? Jorge, só para encerrar, eu só queria dizer que nós trabalhamos no nosso trabalho de socorro, nós sempre vamos sorrindo, sempre vamos alegre, mas na hora do trabalho é muita seriedade, né? Porque nós achamos que na casa espírita nós precisamos ter alegria, estar sempre aberto, sempre sorrindo, mas na hora do trabalho é muita seriedade, né? Já basta a cara que vocês nasceram, né? Eu não posso dizer. Eu admiro o Piero, um jovem ainda e trabalhando mediunicamente, que não é fácil, não, né? Não, o Piero dá para salvar ainda um pouco, por enquanto. O pessoal fala: pô, Jorge, você é divertido pra caramba, no Centro Alegre. Foi, rapaz, se não fosse divertido com essa cara, eu tava perdido. Ainda mais com essa cara, sem ser divertido, já pensou? Só se eu nem entrava no centro quando olhava pra minha cara. Se não, a primeira impressão que fica aí. Tem que. Nem sempre, isso, né? Só, a minha cara só foi legal mesmo quando eu dava aula na faculdade. Porque pelo menos uma semana eu conseguia enganar os alunos, eles achavam que eu era bravo. Que era bravo, né? Depois. Tal. Passou a semana, acabou a brincadeira. Aí não tinha mais jeito. Eles tinham umas duas aulas. Eu lembro a Bia que faz o programa Prosa Criativa aqui, com a mãe Girafa, né? Com a Arlete, o pessoal. A Babi, ela vinha assim: eu fiz o programa lá, fez o meu lugar aqui. Nossa, eu ficava com medo, com o Jorge, achava que ele era bravo. Eu ficava com medo de errar. Não, mas eu quando eu falei, pode errar, eu erro o tempo todo lá, o tempo todo eu coloco o negócio que não tem que colocar. Não, mas eu quando conheci o Jorge, ele fazendo escola de aprendiz lá na AME, eu dava aula, eu olhava para aquele... Pro Jorge fala: ih, esse cara vai fazer as perguntas aí. E fazia. Então, vamos aí agradecendo a todos os vivencianos que entraram aqui, pela paciência de ter continuado conosco até agora, né, apesar da queda na internet que teve aqui. A gente pede desculpa não ler todas as mensagens, mas a gente agradece também a participação da enquete. Então, a enquete que a gente colocou aqui: você já participou de algum socorro espiritual? Houve 96 pessoas que responderam, olha só. 96 votos. Né? Você já participou de algum socorro espiritual? 73% falaram que sim. E 27% falaram que não. Nunca participaram. Ou seja, a grande maioria aí já participou de um socorro espiritual dos nossos ouvintes. Que entraram aqui, de 96 pessoas que participaram. Então, obrigado pela opinião que deixou aqui. Lembrando que o programa vai ficar... Depois a gente edita e o programa vai para o podcast. Então siga aí no Spotify ou outros podcasts aí do Google ou outro que vocês utilizam. Está disponível. Vai estar disponível a partir de amanhã o programa, tá bom? Então até o próximo domingo. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Jorge. Obrigado, Rui. Obrigado, Elza. Obrigado, Zorildo. Obrigado, Piero. Obrigado, Sebastião Baroto. A gratidão a todos os vivencianos que tiveram paciência conosco hoje por conta da internet. Desejamos um ótimo domingo em família, com o seu macarrão com frango, seu cardápio preferido. E esse almoço em família representa a união fraterna entre os inimigos. Que Deus abençoe a todos, um ótimo domingo. Fiquemos na paz, na luz e no amor de Jesus, hoje e sempre, graças a Deus. Então, vamos encerrando o nosso programa. Eu pediria para a Elza dar um tchauzinho, porque ela falou demais hoje. Uhum. Nossa, hoje ela falou. Mas é você não quer saber a vibração que ela estava vibrando para dar tudo certo no nosso programa. Só voltou por causa dessa vibração, né? Mas na realidade ela me confidenciou ali, que a Elza falou, não, eu vim para falar, mas depois que ela viu o Rodrigo e o Rui falando, falou, ah, vou desistir. Ah, deixa quieto, né? Ó quem fala, né? Mas tudo bem. Vamos lá, então. Deixa eu passar aqui. Pode falar, Elza. Bom, obrigada a todos. E foi bom vir conhecer o programa hoje, que eu vim aqui só para conhecer a rádio. Mas vibra bastante. É, bastante vibração. Obrigada. Foi um prazer conhecer esse trabalho aqui dentro da rádio. E obrigado por me receberem bem aqui. Obrigado. A todos, um bom fim de semana. E a gente que agradece, Elza, também. A Elza é uma das pessoas que ajuda a gente bastante aqui também, né, Rui? Não, e tem outra. Ela ajuda também anonimamente, no programa. Né? Anonimamente. Dizer, anonimamente. E hoje, anonimamente, esse pessoal do Pau de Tarso, para não perder a tradição, nós temos ali um almoço ali, né? Tanta nossa, comida que trouxeram aqui, viu? Acho que é falar, aquele pessoal vai... do viver, acho que não come direito. Né? Mas eu penso, tem uma mesa farta lá, né? A foto tá aqui, a foto tá aqui. Manda no grupo. Falando nisso, tô sentindo falta do pessoal do Paulo Tá chamar eu para fazer umas palestras lá, alguma coisa, por causa do lanche. O Jorge gosta de ir lá porque a mesa é lauta, né? Piero. Bom, gostaria de agradecer a todos os ouvintes aí, né? Toda a audiência, pela participação, né, pela divulgação também do programa de hoje. Agradecer aqui a toda a equipe vivenciana. Eu falo assim, né, o que eles fazem aqui é uma devoção, né? Tá aqui todo domingo de manhã às 8. Às vezes eles abrem mão de estar com a família, com os amigos, de descanso para estar aqui, né? E todo esse aparato que tem aqui, né? Para acontecer esse programa é uma semana, né? Se preparando, mais do que isso, né? De convidado, de tema, de tudo que vai ser feito e colocado aqui, né? Então, agradecer muito pelo convite, pela oportunidade e pedir para todo mundo compartilhar, prestigiar, né? Porque o que a gente passa aqui, o que o programa passa, né? É uma forma aí de trazer, né, esclarecimento para a vida das pessoas, né? Independente de religião. Então, meu agradecimento mais uma vez a todos aqui. Aquela melancia que você colocou ainda está daquele tamanho na fotografia? Porque eu vou querer ela depois. Já está na verdade, eu acho. Nossa, viu só, né? Depois lá no grupo lá. Acho que só deixaram a semente. Estava no começo só daquele tamanho. Só no começo, aí já era. Vamos passar então. Zorio, das suas considerações finais e é uma prece de encerramento para o nosso programa de hoje. Bom, eu gostaria de agradecer a todos daqui do programa, que com muito carinho e dedicação nos convidou para estarmos aqui hoje. E próximas vezes que quiserem nos convidar, agora o medo já passou, aí vocês deixa eu ficar melhorzinha, né, para poder vir aqui sem máscara. Mas agora eu tava pensando que era coisa de carnaval, máscara negra, alguma coisa assim. Que você tava... De repente, eu tô fantasiada. Ela extraiu o dente, né? E tá com a boca meio inchada. Tá precisando... E a vaidade feminina não permite. Claro, né? Então, gente, eu gostaria muito de agradecer nesse momento a todos que estão nos ouvindo, a todos que compareceram nesse programa, né? E pedindo paz. Paz para o mundo, paz para o nosso planeta Terra, paz para o nosso Brasil. Que as pessoas sejam mais amigos, um visite o outro, um abrace o outro, receba nas suas casas espíritas a alegria e o prazer de estarmos juntos. Agradecendo também por eu estar aqui, fazendo esse encerramento, muita gratidão, muito amor, muito carinho, porque foi esse lema que Jesus, quando esteve aqui na Terra, nos deixou. Amor, carinho e responsabilidade com comparecimento a todos os que formos convidados. Obrigado, meu Senhor. Obrigado a todos. Em nome de Jesus, que assim seja. Graças a Deus. Quero lhe falar. Você vai me compreender. E tudo que eu disser serve mais pra nós dois. Tudo que a vida traz, existe sempre amor. Mesmo que eu não encontre a certeza em cada em todos os olhares, o amor irá crescer. Em todos os desencontros que a vida leva e traz, o desencontro é um novo encontro, e em seu colo me entreguei. Jesus, Jesus, pelo teu caminho em a paz de nossas vidas, toda alegria em anjos no além. Conceda-me o trabalho, em carinho o agasalho, para aquecer ao mundo, e nem por um segundo nos abandonou. Em tuas obras o carinho, verdadeiro destino de paz e amor. Programa Vivência Espírita termina agora, convidando todos vocês para um novo encontro. No próximo domingo, às 8 horas da manhã, aguardamos vocês.